faria outra vez. Aliás, eu faria tantas vezes até acertar. Eu faria mil vezes. Não estou arrependida de jeito nenhum. Não estou arrependida. Arrependimento não existe neste caso. Eu faria de novo, de novo, de novo, de novo. Jussara, ela conta a história dela. Jussara, ela era feliz. Não era totalmente feliz, mas era feliz. Tinha uma vida boa, tinha uma vida sossegada. Jussara, com 22 anos, vivia amasiada, morava com Marcos, gostava de Marcos. Marcos, um homem honesto, um rapaz trabalhador, decente, bonito, um rapaz que gostava muito dela. Jussara, ela que conta. Eu era feliz. Eu sentia que faltava alguma coisa. Alguma coisa que eu não sabia o que faltava, mas eu era feliz. A gente saía, a gente passeava, a gente ia em cinema, a gente ia em shopping. Final de semana, às vezes, a gente descia para a Praia Grande, para Mongaguá, a gente ia na praia. A gente era muito feliz. Faltava alguma coisa. Faltava. Eu ouvia na televisão, eu via minhas amigas falando, eu via muita gente falando, e eu sabia que faltava alguma coisa. Eu era feliz, mas faltava na cama. Na cama faltava alguma coisa. Eu fazia amor com ele. A gente fazia amor e fazia bastante. Eu me sentia razoavelmente feliz, mas nunca me senti completamente realizada. Faltava alguma coisa. Eu não falava para ele. Ele dizia que comigo ele se sentia o mais homem dos homens, o mais feliz, o mais completo dos homens. Mas eu não podia falar a mesma coisa. Eu fazia, mas não fazia maravilhosamente bem. Eu sabia que faltava alguma coisa. O que? Eu não sabia. Eu queria saber. Foi por isso que um dia, conversando com uma amiga, eu falei para ela: o que é que falta? O que é que falta? E a gente entrou na intimidade. A gente começou a conversar. A gente começou a falar e eu comecei a contar para ela. Eu sou feliz, mas falta alguma coisa. Eu não sei o que é. Eu ouço falar que a pessoa fica tonta, que a pessoa fica extasiada. Eu nunca fiquei assim. Eu nunca fiquei. Já fiz, faço, tenho prazer. Jussara contando para a amiga Maria Helena. Maria Helena era amiga amicíssima de sua irmã. Maria Helena era amicíssima da irmã de Jussara. E por consequência, amiga também da Jussara. As duas conversando, Maria Helena fazia perguntas. Maria Helena queria entrar no assunto. Maria Helena: mas você faz isto? Ele faz isto? Você experimentou isto? E naquele dia aconteceu entre Jussara e Maria Helena. Maria Helena foi pondo a mão. Ele faz isso? Ele faz aquilo? Maria Helena foi pondo a mão. E quando Jussara percebeu, ela estava na cama com Maria Helena. Ela teve um caso com Maria Helena. Ela conta, pela primeira vez na vida, ela se sentiu totalmente realizada. totalmente realizada. O que faltou com o companheiro dela, Marcos, ela encontrou com Maria Helena. Era isso que faltava. Era isso que faltava, ela disse. Era isso que faltava. Ela fica apaixonada pela amiga. Ela não sabia antes, não sabia que Maria Helena era simpatizante, digamos assim. Ela não sabia que Maria Helena gostava de mulher. Maria Helena e ela, elas começam a se encontrar e Jussara se apaixona. Jussara encontra o que sempre procurou, o êxtase, a satisfação total. E ela não quer trair. Ela gostava de Marcos. Marcos não merecia aquela traição. Por isso ela foi sincera. Por isso ela chegou para Marcos e contou. Ela chegou e falou: Marcos, eu tô indo embora. Marcos não quis acreditar. Marcos, mas por que a gente é feliz? Você me traiu, quem é ele? Ela contou tintim por tintim. Não tem ele, tem ela. Não tem ele, tem ela. Eu era feliz com você, mas faltava alguma coisa que eu encontrei com Maria Helena. Eu vou viver com ela. Eu não quero trair você. Eu nunca te traí com um homem. Mas eu acho que a traição é eu deitar com uma mulher. Eu não quero, Marcos. Eu te quero bem, mas eu amo Maria Helena. De repente, Jussara, ela mudou completamente. Ela passa a viver com Maria Helena. As duas trabalhavam. A vida era diferente. Jussara amava e tinha um ciúmes mortal de Maria Helena. Ela tinha um ciúmes total, completo de Maria Helena. Um ciúmes doentio. Só que Maria Helena tinha várias amantes, inúmeras amantes. Maria Helena era, como é que eu posso falar sem ofender, era sapatão já há muito tempo. Tinha várias amantes. Jussara morria de ciúmes. Ela queria ter Maria Helena só para ela. Queria ter Maria Helena como se fosse marido, só para ela. Maria Helena, ela gostou de Jussara, mas gostava daquela outra, apareceu uma menina nova, Maria Helena começou a ter um caso. Jussara descobriu vários casos, mas aquele com aquela menina nova era mais sério. Foi por isso que naquela noite, quando Maria Helena chegou, Jussara quis ter uma conversa séria. Uma conversa séria. E Maria Helena falou: eu gosto de você, Jussara. Eu vivo com você, mas eu não sei viver com uma mulher só. Eu não sou mulher de uma mulher só. Eu não sou mulher de uma mulher só. Jussara estava preparada para esta resposta. Aquela faca que ela usou, aquela faca de cortar carne, a facada profunda que ela deu em Maria Helena, ela mesmo telefonou para a polícia. Maria Helena foi para o hospital. Jussara foi levada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, e contou a história. Eu fiz e faria de novo. Eu fiz e faria de novo. Eu amo esta mulher. Eu a quero. Eu quero saber do estado dela. Telefona para o hospital. Ela não morreu. Ela vai ser minha. O senhor acha, delegado, que ela volta pra mim? O senhor acha, delegado, que depois da facada que eu dei, não é prova de amor? Será que ela vai sentir que era prova de amor a facada que eu dei? Eu dei a facada porque eu gosto dela. Será que ela sabe que eu gosto dela? Será que ela volta pra mim? Será que ela volta pra mim? Será que volta? Será que volta? Será que volta? Alô? Alô, Hernani? É da Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? Mais Skype aí, Mário. É do Sociedade Primitiva? Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando. Alô, ouvinte. Sociedade Primitiva. Alô? Fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva? Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já é, então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende. Qual é teu nome? Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí pra mais um Alô, Ouvinte. Alô, Ouvinte, hoje... vamos aí gravar com a pessoa que tava pedindo pra gravar com o programa e queria contar a história dele. Então hoje aí eu vou gravar com o ouvinte Tebaldi. É assim mesmo que fala? Tebaldi? Isso, isso. E aí, Tebaldi, tudo bem? Vou indo na medida do possível. Como é que você conheceu a Sociedade Primitiva? Olha, inicialmente eu conheci com as entrevistas que você deu... ao Tio Migtal, ao Raccoon, porque eu já acompanhava o conteúdo deles. Um amigo meu me recomendou, aí eu vi eles, aí eu vi você. Foi basicamente assim. Aí você acabou caindo aqui. Exatamente. Meu irmão, você falou que você é incel, é isso mesmo? Eu pelo menos, acredito que não só eu, mas por toda a conjuntura, eu me percebo como um incel. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Bem, isso é uma história até um pouco mais complicada, mas vamos lá. O que acontece é que, para mim, existem circunstâncias que não necessariamente dependem de você. Eu acho que, para mim, a maioria delas não depende de você. Que fazem você se tornar um incel. E, na verdade, um dos grandes motivos para eu querer conversar contigo era justamente para explicar um pouco sobre isso. Que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Você falou que... Porque quando eu fiz o programa de incel aqui, eu falei da... Porque, de fato, eu não menti. Existem muitos criminosos aí sobre essa máscara do incel. Só que você falou que a grande maioria não é criminosa. O que, que é essa história que você queria falar? Ah, então. Porque, principalmente a mídia, né? As pessoas no linguajar popular agora, né? Principalmente no Twitter, a gente vê muito isso, né? Mas também até alguns jornais têm anunciado dessa forma... colocando os incels como um grupo de pessoas, assim, totalmente, sabe, loucas e que... botando no mesmo nível de um terrorista islâmico, sabe? Nesse Sim. sentido, assim. Só que a real é que não é bem assim, sabe? É uma minoria de pessoas que chegam nessa insanidade. Agora, motivos que talvez possam fazer eles chegarem nesse ponto é o que eu queria abordar aqui. Vamos lá então, como é que o cara chega nisso aí? Vamos lá. Então, o que eu vejo é o seguinte: desde que o mundo é mundo, os homens não tiveram facilidade pra pegar mulher, pra ter uma companhia, certo? Feminina e tal. Sei. Isso acho que é bem claro pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui. E, portanto, a maioria dos homens não se reproduziam. 60% dos homens, segundo a pesquisa antropológica mais recente aí. Inclusive, quem fala isso é o... Não sei se é o, acho que é o Stardust, que agora é Thinking Ape, acho que é. Se não me engano, é ele que trouxe essa pesquisa aí pro debate, né? Masculinista. E aí, o que acontece é que... isso é meio que uma regra natural. Você tem a questão dos haréns, que geralmente as mulheres... elas iam para os caras melhores, né? Para os macho alfa, e aí elas se aglomeravam em volta deles, e o resto só via navios. E aí, Passou-se um tempo e várias coisas foram mudando, e uma dessas coisas foi o cristianismo. A difusão do cristianismo com o Império Romano fez com que uma coisa virasse tradição mais forte, porque a maioria das tradições humanas não tinha essa questão da monogamia. A monogamia ela foi instituída pela igreja, de certa forma, né? Certo. Então, isso era uma estratégia também, de certa forma, política, para poder as populações serem mais produtivas. Porque, pensa bem, você tem um monte de cara insatisfeito, que não consegue se satisfazer, você tem um monte de cara que não tem uma motivação boa, que a mulher, que, assim, tem gente que nega isso, mas eu creio que, naturalmente falando, a mulher é um grande incentivo pro homem, de certa forma, para ele progredir. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nesse sentido, essa estratégia foi até bem eficiente. Vamos fazer cada um ficar com uma mulher só, porque elas não podem todas correr pro mesmo cara. Elas vão ter que recorrer aos caras menos favorecidos na loteria, vamos dizer assim. Entendi. Então, aí nisso o cara surta e faz cagada. É, basicamente, as sociedades que não tinham uma forma de deixar esse cara ocupado de alguma maneira, dava loucura. O pessoal tinha que ser contido de maneiras, assim, muito ruins. Então, tipo, antigamente, no passado, tinha essa questão também mais religiosa, mais tradicional, que podia, talvez, impedir. A monogamia foi a mais efetiva nesse sentido. Mas, atualmente, isso está se perdendo, né? Porque você vê, por exemplo, o efeito Tinder, né? Em que, pô, pra mulher agora, o melhor cara tá acessível a qualquer momento. Se você não tá mais tão atraente assim, ela pode simplesmente conversar com outro cara e te trair. Na cabeça dela, pô, tá ali, a um clique de distância. Sabe? Mas você... Vamos supor assim, como é que você chegou nesse meio masculinismo? Como é que foi que você foi ter interesse em procurar Raccoon, essas coisas? Como é que você chegou nisso? Tipo assim, eu vejo você como um cara assim que... Você caiu de paraquedas. Como é que foi essa loucura toda? Então, eu caí de paraquedas, na verdade, porque eu... Querendo ou não, é uma comunidade pequena ainda. Tipo, as pessoas têm noção de que isso tá crescendo, de que isso tá se expandindo. Só que, na verdade, a maioria das pessoas não faz ideia. As pessoas estão começando a conhecer isso agora por causa de alguns jornais e de algumas pessoas muito histéricas que estão falando sobre isso. Mas a verdade é que a comunidade, ela ainda é pequena, sabe? Então, nesse sentido, eu já tinha esses pensamentos meio assim, meio estranhos, alguns pelo menos, e outros que, tipo, que eu não tinha noção totalmente de como que as mulheres eram, de por que que eu tava sofrendo, que eu tava passando e tal, eu não conseguia explicar. E toda vez que eu tentava, eu chegava em alguma coisa, mas aí vinha a questão da ideologia e passava por cima. E não é, eu nunca fui de esquerda, mas... Sabe quando aquela parada tá tão na... Vamos dizer assim, no mainstream, tá tão no caldo cultural, tá todo mundo falando aquilo, que aquilo parece que é normal, sabe? Sei. E aí, tipo... Eu acabava meio que ficando cego por conta dessas coisas, e aí eu, tipo, nunca conseguia, sabe, chegar na conclusão que eu realmente deveria chegar, sabe? E aí esse meu amigo, que eu tava conversando na escola, aí ele falou, cara, você tá chegando no lugar certo, vê esse cara que eu acho que vai te ajudar. Então foi assim. Aí mandou quem pro seu, o Kodama? Mandou o Raccoon, mandou o tio MGTOW, que é agora tiozão, mandou o Kodama também, essa galerinha toda. Aí as coisas começaram a fazer sentido pra você? Começaram a fazer mais sentido, apesar de que tem coisas que eu discordo dos MGTOW também. Tipo o quê? Inclusive quem fala muito sobre isso agora, no Brasil pelo menos, é o Platinho, da questão da racionalização, da questão da racionalidade. Querendo ou não, parece que tem uns caras que não diga que eles especificamente, talvez vai, vou me queimar um pouco aqui talvez, mas eu sinto que o Kodama, por exemplo, a maneira como ele se expressa, assim, não só ele, mas outros MGTOW, parece que parece que ele se expressa de uma maneira como se esse é o certo a se fazer, sabe? Sempre, sabe? E não como se fosse algo da circunstância, do tipo, tá muito difícil, então a gente vai ter que recorrer a isso. Não, tá uma parada do tipo, ah não, o homem moderno agora vai criar útero artificial, vai se reproduzir assim, e vai deixar as mulheres de lado, e que não sei o que. Gente, isso aí é loucura. Isso aí vocês já estão pro lado assim, meio, sabe? Isso aí eu já acho um pouco de exagero. E o Tricel, o que você acha do Tricel? Cara, eu ri muito com o seu podcast com ele. Mas eu já acompanhava um pouco do trabalho do Tricel também. Cara, eu não sei, cara. Porque, tipo assim, por um lado eu vejo que, essa ideia de parasitar a sociedade é tentadora. Mas, ao mesmo tempo, será que é o correto a se fazer? E eu não cheguei numa conclusão, cara. Eu não cheguei. Porque eu fico olhando para aquilo, eu fico pensando, cara, sei lá, cara. Tipo, eu acho que ele tem o direito de viver a vida como ele bem entende. Inclusive, eu acho que em certas coisas que ele fala, ele tá ajudando muita gente. Na parte de investimento e tal, de você poder se virar nesse mundo, né? E você poder explorar um pouco do que te explora. Então, essa parte eu até meio que concordo com ele. Mas quando ele faz disso a base 100% da vida dele e descarta a virtude nesse sentido, de tipo, virtude... Porque, tipo, querendo ou não, isso eu vejo como algo implícito, o discurso tanto do Tricel quanto dos MGTOW, de todos eles. Todos esses caras assim mais racionais. Você vê que tem uma descartabilidade da questão das virtudes, da tradição também. Eles são bastante contra a tradição. E nesse sentido, quando eles descartam todas essas coisas, o que sobra é, eu vou fazer o que é bom pra mim e acabou. Então, nesse sentido, eu sei que a sociedade tá uma merda, eu sei que a sociedade meio que não tem salvação e a gente não tem que ser herói, a gente não tem que ficar tentando salvar e tal. Eu também não penso dessa forma. Mas eu acho que também a gente poderia não tentar piorar a situação, sabe? Então, de certa forma, há um certo paralelo no sentido das feministas, por exemplo, elas requererem benefícios do governo o tempo inteiro, porque, obviamente, como elas estão boicotando os divórcios, boicotando os casamentos, desculpa, com o divórcio, elas acabam se casando com o governo, de certa forma, né, com essa dependência, e elas exigem cada vez mais direito, cada vez mais direito e cada vez mais exploração. E aí, tipo assim, eu não sinto que os MGTOW querem se vingar, mas tipo, deixa esse troço quebrar mesmo e acabou, a gente não vai fazer nada e a gente vai fazer o que é bom pra gente. De certa forma, em pelo menos um ponto, não tem uma certa semelhança em que os dois estão meio que agindo apenas pra benefício próprio, tá ligado? E tipo, estão cagando pro resto? Interessante, não tinha pensado por esse ponto de vista, nunca pensei nisso, interessante mesmo. Então, tipo, isso que me preocupa, sabe? Porque não é que você vai ser o herói, mas eles ignoram essa questão da caridade, essa questão das virtudes mesmo, de, tipo, você ser uma pessoa boa, independente de tudo, sabe? Tipo, isso não, pra eles parece que isso não importa, sabe? Só importa a autossobrevivência, sabe? Entendi. Fala agora pra você, hoje quem que você gosta de assistir? Cara, hoje eu tenho ouvido bastante do seu programa, cara, sério. Inclusive, eu diria que eu não tenho muito tato pra escolher música, sabe? Tipo, como eu posso dizer? Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu estudava música quando eu era menorzinho, então eu tenho uma certa sensibilidade nesse sentido, sabe? Tipo, consigo identificar as notas, o que ele tá fazendo, qual instrumento e tal. Eu sou bom com essas coisas. Mas quando eu vou escolher música pra ouvir em si, eu sempre acho alguma coisa que, pô, isso aqui não tá me agradando, isso aqui não tá me agradando. E aí, tipo, uma coisa que eu sempre procuro, que eu gosto de procurar, é a essência das coisas, sabe? Eu também sou assim, cara. eu também sou desse jeito aí, cara. Então quando eu ouço as músicas no programa, tipo assim, 90%, cara, Eu fico maravilhado, cara. Eu fico, caraca, eu nunca achei que o samba ia ser tão da hora, velho. É assim mesmo, cara. Caralho, você pensa do jeito que eu penso, cara. Eu gosto da essência do negócio, cara. É a vibe, né? Oh, caraca, bicho, eu penso assim também, realmente. Bom, agora pra você, e experiência amorosa, o que, que você teve já? Ih, cara, assim, na vida real, não tive tanto assim não, mas eu diria que com relação aos outros incel, que na verdade eu até acabei meio que desviando do assunto, né? Vou voltar pra meio que explicar isso também. Cara, eu tentei muito, cara. Sério, eu tentei muito. Não de ir muito pra balada também, porque, tipo, primeiro que eu não tinha muita liberdade pra sair de casa, assim, de mesmo que a minha mãe deixasse eu sair, eu não tinha o dinheiro pra entrar, por exemplo, numa balada, coisa assim, então eu ficava, então deixa isso pra lá, eu fico aqui melhor em casa e tal. Mas, tipo, eu tentava me enturmar, tentava sair com o pessoal, tentava muito conversar com pessoas na rua, que é uma dica que você dá muito, inclusive, no programa. Eu adoro isso, cara. Eu ouço, cara, o pessoal tem que fazer mais isso, cara. Tem que falar assim. Sim. Tipo, óbvio que hoje tá meio perigoso e tal, então se você vê que ela começou a ficar meio... Se for com uma mulher, assim, por exemplo, e ela começou a te olhar de cara feia, você já para, você já olha pro outro lado, bota o fone de ouvido. Sem dúvida. Mas tem que ser cauteloso também. Mas eu acho que tem que tentar, cara, porque, querendo ou não, é bom esses momentos de introspecção, mas eu não acho que é o tempo todo. Eu acho que você tem que ir variando, sabe? Você tem que saber dosar, né? Tanto a introspecção quanto os momentos de extroversão, né? Que você tá lá conversando com as pessoas e tal. E, tipo, isso é uma coisa que eu buscava muito fazer, então. Eu tentava muito conversar. E, cara, eu já peguei número de várias garotas, assim, né? No busão e tal, tipo... a caminho da escola ou da faculdade, que agora eu sou universitário, né? Ah, você tá fazendo faculdade? Tô fazendo ciência da computação. Porra, curso só com homem? Praticamente. E as mulheres, tudo feminista, e faz um grupinho lá pra ficar falando mal dos outros. Ah, que bosta. Você já perdeu o cabaço? Não, sou virgem. E o BV? Já. Como é que você perdeu o BV? Então, cara, essa foi uma experiência até meio traumática. Mas foi basicamente o seguinte. Quando eu tava na... Deixa eu fazer umas contas aqui. Vamos lá. Sexta série, sétimo ano. Véio, que agora eles aumentam um ano pra cada uma porque o CA virou primeira série. Enfim, primeiro ano. Enfim, no sétimo ano... Tinha uma garota que era aluna transferida, e ela não se dava muito bem com os alunos da turma. Então ela ficava reclusa lá no final da sala e tal. Só que, tipo, depois da primeira semana, eu nem reparei mais que a existência dela, tá ligado? Porque ela ficava tão quieta que eu tinha esquecido que ela existia, tá ligado? Sim. Mas ela era bonitinha até, cara. Ela era bonita, tipo, meio cheinha, mas bonita, tá ligado? Inclusive ela era mais alta que eu e tal, e sendo que eu era um ano mais velho que todo mundo na sala, né? Teve isso também, eu entrei um pouco mais tarde. Então, tipo, mas mesmo assim, ela era mais alta que eu. Porque ela é descendente de polonês e tal. Então ela era branquinha, loirinha, olhos verdes. Aí o que acontece? Foi passando o ano e, tipo assim... Eu sofri muito bullying, né, no passado. Ah, o povo zoava? Cara, zoar é pouco, cara. Porque o pessoal roubava as minhas coisas, tacava água, destruía. É por quê? Era nesse nível. Sei lá, cara, tipo... Não, na verdade tem um motivo muito bom. Inclusive, isso, quem me ajudou a descobrir foi um psiquiatra que, assim... Sendo bem sincero, cara, psiquiatra te enrola muito. Mas se você tiver paciência... Às vezes dá pra descobrir umas coisas legais, psiquiatra e psicólogo, né? Sim. Mas uma coisa que eu descobri é que ele me falou sobre um estudo lá, que eu achei muito interessante, eu pesquisei, realmente isso existe. Que o comportamento infantil, ele é muito semelhante a de outros primatas. É tipo o comportamento de chimpanzé mesmo, sabe? Sim. Literalmente, é quase igual a configuração social e tal. As relações são muito parecidas. Com chimpanzés, tirando um pouco da parte sexual, obviamente, né? Porque são crianças. Então, o que acontece é que vai ter sempre vai ter sempre, ou quase sempre, um cara que, tipo assim, ele vai se sobressair na turma, que comumente, né, nos filmes, assim, a gente vê o valentão, né? E tem a turminha que fica em volta dele, que são os caras que meio que dão apoio pra ele, que fica mais próximo. E, nesse sentido, tem um certo jogo político aí. Então, tipo, se tem alguém que, por algum motivo, desafia a autoridade dele, ou que seja alguém que não se enquadre nos padrões da sociedade, da turma que foi estabelecido e tal, essa pessoa, ela vai ser menosprezada, ela vai ser humilhada, porque ela tem que se conformar. É, como diz um velho ditado japonês, se você tem um prego solto, como é que é? Caramba, era um negócio assim, tipo, você tem uma tábua, aí você tem um prego solto. Se ele se sobressair demais, você tem que martelar ele. Certo. Então era basicamente isso. Então, tipo, tá se sobressaindo demais, você vai lá e martela. E no meu caso, eu sempre tive uma facilidade pra aprender as coisas, pelo menos até o meu primeiro ano do ensino médio, depois descarrilhou tudo. Mas até aquele período, cara, eu juro pra você, eu não estudava em casa. Eu não fazia dever de casa. A professora passava, eu não fazia. Eu simplesmente prestava atenção na aula e fazia a prova, e gabaritava. Era assim que eu passava de ano. Que massa. Mas o pessoal tinha muita raiva disso, sabe? Era escola particular ou pública? Então, eu comecei numa pública. Depois eu fui pra particular porque a minha mãe, ela pagava escola particular só pra minha irmã que tem deficiência mental. Sei. Só que ela não tava aprendendo nada e a turma não era especial, sabe? Não era uma, não tinha profissionais preparados pra ela. Aí eu fui insistindo, não, mãe, tem aquela escola ali pública que dá assistência, sabe? Tinha uma professora especializada, uma turma especial. Que era melhor pra ela. Que era melhor pra ela. Eu falei, pô, e é pública ainda por cima. Por que não faz uma troca? Aí eu fiquei alguns anos insistindo até ela fazer isso. Só que ela me botou uma condição. Qual? E era pra eu tirar a bolsa todos os anos. Tinha uma prova de bolsa. E eu ficava em primeiro lugar, todo ano. Então, tipo, a minha mãe não pagava integral, nunca pagou integral, entendeu? Sei. Então, tipo, eu não sou rico, tá ligado? Minha mãe se matava de trabalhar, ela tinha, quer dizer, ainda tem, né, mas agora tá aposentada. Duas matrículas como professora, então você imagina. Qual que é a deficiência da sua irmã? É desconhecida, cara, mas é uma deficiência mental, sabe? Tipo, ela tem dificuldade de aprender as coisas. Mas não é severa. Cara. Sua irmã consegue cozinhar, tomar banho? Não consegue. Ela é como se fosse uma criança de 5 anos. Tá brincando, cara? Sério? É sério, eu não tô zoando. Por exemplo, ela fazer uma comida pra ela, essas coisas ou não? Não, nem pensar. Nem bota ela perto de fogo, ela também não toma banho sozinha, não. É mesmo, não, cara? Não vai no banheiro sozinha, no máximo fazer xixi. É mesmo, cara? É sério, muito sério, cara. Tipo, também, eu não sei até que ponto que isso é verdade. Tipo, eu sei que ela é uma pessoa irresponsável, dá pra ver que ela não conseguiria, tipo, mexer com fogo. Por exemplo, eu também não sei se, por exemplo, ela seria totalmente incapaz de tomar banho sozinha, sabe, nesse sentido. Talvez se a minha mãe desafiasse ela um pouco mais também... Talvez, mas... Não, mas isso que... rola mesmo, a mãe fica muito em cima e não deixa desenvolver, né, cara? Isso é fato mesmo. É, isso é verdade. Então, tipo... Mas por outros pontos ela também tentou. Por exemplo, tentou muito educar minha irmã. Minha irmã não consegue. Ela, no máximo, sabe ler as letras, mas ela não consegue, tipo, na hora de ler, né? Tô falando de leitura, né? Na hora da leitura, ela não consegue juntar as letras e formar as sílabas. Mas sua irmã tem quantos anos? Ela tem 27. 27. Caramba, cara, que barra pesada. E como é que vocês fazem aí, cara? O governo dá uma ajuda? Como é que vocês estão. Como é que vocês. Ajuda nada. Sua irmã não consegue trabalhar nada? Não, consegue não. Caraca. Bota ela pra fazer um serviço pra ver se ela vai fazer direito. Na verdade, a minha mãe ela faz isso de vez em quando. Tipo, vai lá fazer tal coisa. Ela se atrapalha todinha. Ela, a sua irmã consegue conversar? Tem noção, assim, de... conversa, entender? Sua irmã assiste uma televisão, ela entende o que tá acontecendo ou não? Entende muito por cima, sabe? Tipo, é aquele entendimento de criança, realmente, sabe? Eu acho que até pior, sabe? Tipo, ela não consegue entender, tipo, quando você começa a explicar alguma coisa um pouco mais complicada pra ela, ela não consegue, tá ligado? Ela consegue no nível bem, bem básico, sabe? Caraca, maluco. E o seu pai? Meu pai... Ah, então, meu pai... Inclusive, eu coloquei até a questão do casamento maldito. Por que que eu coloquei isso? Minha mãe... Eu não sou supersticioso, mas é curioso que eles se casaram numa sexta-feira 13. Sim. E isso... Eu não sei se isso amaldiçoou de alguma forma, acho que não, mas... Mas foi a maldição. É, eu rio pra não chorar, né, mas... Cara, eu vou te falar, meu pai, é pelo que contam, né, porque eu não cheguei a conhecer ele direito, mas pelo que contam, ele era um cara muito trabalhador, muito guerreiro, ele teve vários tipos de emprego, né, que tipo, e começou como fazendeiro, sabe? Porque então nossa... seu pai é boy. Hã? Seu pai era boy, então, fazendeiro? Não, é tipo, descendente de italiano, tudo fodido. Ah. Aí ele foi crescendo na vida, sabe? Sei. Foi crescendo na vida. Ao ponto de que, inclusive, tem um mercado aqui perto, que foi ele que inaugurou. Só que aí, o que aconteceu foi que ele morreu de câncer. Rapaz. E aí, depois, a minha mãe levou 18 anos pra ter um namorado novo. Mas ele morreu, você tinha quantos anos? Eu tinha 3. Então você nem lembra dele direito? Exato. Eu só tenho uma memória dele, que é ele falando pra mim pra eu cuidar da minha irmã e da minha mãe. Caramba, cara, sua vida foi difícil pra caceta, cara. Pois é, cara. E hoje, como é que as coisas estão em casa? É aquele clima de Guerra Fria, sabe? Tipo, tá tudo bem, mas não mexe comigo que senão vai ter bomba atômica, sabe? Mas por quê? Ah, porque, tipo... Cara, a minha mãe, como eu falei, ela foi professora, então ela tem uma formação acadêmica, ela tem um... Ela é inteligente, tá ligado? Sei. Só que tem certas coisas que eu chego pra falar com ela e ela não entende, sabe? E aí começa a ter briga, sabe? E a gente briga muito, sabe? Porque a gente não consegue se entender direito. Mas de que assunto? Cara, qualquer assunto, cara. Qualquer assunto que você colocar da briga aqui. Então. Mas mãe não é amiga mesmo, não. Mãe não é precisa ficar batendo papo. Mãe é precisa falar o que tem que falar, ué. Não, eu sei. Mas até no que é mais banal, sabe? A relação não se dá muito bem, porque... Ao invés de ser uma parada de tipo assim... Beleza, a gente vai se organizar tudo certinho aqui, fazer o que tem que fazer, cumprir as tarefas... Não, é tudo bagunçado, sabe? Tipo, as coisas têm que ser na hora que ela quer... As coisas têm que ser do jeito que ela pensa, só que não tem uma ordem, sabe? Não tem uma racionalidade nesse sentido, sabe? Então, tipo, na hora de organizar a casa, não tem uma ordem, um padrão, e aí você fica com essa função e essa fica com essa função. Não, eu tenho que ficar à disposição dela o dia inteiro, sabe? Nesse sentido. Ou isso, ou nada. Tipo, é muito extremo, sabe? Ou eu não ajudo em nada, ou eu ajudo em tudo. É muito complicado. E quando é que você vai juntar os paninhos de bunda e vazar? Eu já tô tentando fazer isso há anos já. E o que tá faltando? Emprego, né? Aqui na minha região é muito difícil de arranjar um emprego, cara. Eu fiquei um ano procurando pra ter um emprego, só pra você ter ideia. Isso que eu ia falar da questão do incel lá, que o Chimpa falou, que engloba um pouco disso. Só que eu acho que as razões... Tipo, o que... De novo, o que eu mais discordo do Chimpa é do método, é dele chegar a justificar que é preconceito e acabou, e aí isso acabou. Eu acho que tem razões muito mais profundas pra você ser rejeitado, por exemplo, numa entrevista de emprego. Eles não veem que você não tem confiança, eles não sabem se você tem aquela habilidade ou não, então eles têm que selecionar rápido, tem que ter uma certa economia nesse processo, né? Então, tipo, eles não têm como serem, vamos dizer assim, mais meticulosos, né? Mais cauteloso no processo de seleção. Então, tipo assim, eu acabava sendo descartado na maioria das vezes e tal. E questão de horário também, porque eles queriam um cara universitário, mas o cara que faz curso à noite. Só que aqui onde eu moro não tem curso à noite. O único curso à noite é serviço social, cara. Ah, tipo, entendeu? Só tem curso de manhã e de tarde. Aí complica mais ainda. Aí eu faço o quê? Se eu falo que eu... Inclusive fiz isso uma vez. Não, mas se for pelo emprego, eu pauso a faculdade. Tal. Ah, mas a gente quer o universitário. Aí eu... Vocês querem o universitário, mas vocês não veem... Qual é a grade de horário dos caras? Como é que pode isso? Ô, mas deixa eu falar pra você. Eu gravei uma leitura de e-mails. Escute, que é muito importante. Eu gravei uma leitura de e-mails. Aí você tem que procurar, você tem que ter interesse. Procura a leitura de e-mails que foi feita com o Ratinho. Não. Perdão, desculpa. Procura a leitura de e-mails que eu fiz com o Ratão. O Ratão mexe com a área de programação e ele tem uma empresa e tal. E lá ele dá o caminho das pedras pra que a pessoa que faz TI... trabalhe por conta, fazendo alguns cursos. Você precisa ouvir esse programa é fundamental pra você. Óbvio que agora com crise você não vai conseguir nada. É óbvio, mas depois que der uma melhorada ali pra agosto, julho, agosto, mais ou menos, você já poderia botar em aplicação os conselhos que ele dá lá. São cursos que você faz no Balta, se eu não me lembro o nome, era balta.io, mas eu posso estar errado, ouve lá. E ele descreve, você não tem vontade de fazer uma coisa mais por sua conta, um serviço freelancer, uma coisa assim? Tenho, mas tem que aprender, né? Tem que tomar vergonha na cara. E, na verdade, esse é o último ponto que eu queria chegar, mas já que você tocou nesse assunto, o mercado de TI é um mercado muito brutal no sentido, ainda mais agora de crise. Eles querem agora, mais do que nunca, profissionais bons. Se você é bom, freelance ou não. Se você é bom, tu consegue. Se tu não é bom, tu não consegue. E eu, nesse sentido, sou um bosta, porque eu ainda tô no início do curso e eu confesso pra você, eu não corri muito atrás de aprender a fundo programação e essas coisas. Só que tem uma barreira aí. Que lembra que eu falei antes que eu não estudava pra nada e eu passava? Sei. Agora o nível de conteúdo é muito maior e eu preciso estudar. E querendo ou não, programação é uma das coisas que você tem que ter prática. O pouco que eu sei foi porque eu pratiquei, foi porque eu suei e fiz. Só que, tipo, eu tenho um problema muito sério com essa questão de motivação. Nossa, eu não queria nem trazer tanto disso, mas enfim... Eu tive depressão por muitos anos, inclusive, já tomei até antidepressivo e tal. E nesse sentido, por mais que eu sinta que eu não me sinto mais depressivo como antes, mas eu sinto que eu não tenho propósito, sabe? E isso me derruba totalmente, sabe? Tipo, eu não sinto que eu deveria buscar atrás, tipo... Quando eu penso, não, pera, isso aqui é pra minha sobrevivência. Aí eu vou lá, começo a estudar e tal. Aí eu paro no meio e penso, mas eu não, por que eu tô fazendo isso? Aí vem aquela vontade de se matar, e eu começo a ficar deprimido de novo, com aquela sensação meio ruim, sabe, aquele vazio. E aí eu paro, deito na cama, ainda mais agora, né, no estado de quarentena, né, lockdown, ninguém pode sair de casa direito, não posso ir pra faculdade, nem pra tentar... encontrar alguém que queira estudar junto e tal, nem isso mais dá pra fazer. Então, tipo, tenho ficado mais mal ainda por conta disso tudo. Então, eu fico pensando, cara, e fica nesse ciclo, sabe, de tipo, de motivo, aí eu falo, não, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sair da casa da minha mãe, tenho que parar de ser uma despesa, tenho que parar de ser um problema pros outros. Só que aí eu chego, tá, mas e aí? Eu vou me esforçar isso tudo e será que... isso vai me dar bons frutos? Porque, tipo, você pode falar, não, claro, pô, independência financeira, você viver sozinho, você poder fazer suas coisas, ter sua liberdade e tal, e não ser despesa para os outros, você vai até poder ajudar outras pessoas. E, por esse ponto de vista, eu concordo. Só que, no outro ponto, eu penso, tá, mas o que eu quero fazer? E eu não sei. Aí fudeu, né, cara? Sem um foco para você seguir, aí fudeu. Nesse sentido, inclusive, eu volto lá no que você falou, que neste ponto, ter uma mulher é ótimo, porque quando você tem a mulher, você põe ela como objetivo, você manda bala, você trabalha, você estuda, tudo motivado por uma mulher. Quando você tá apaixonado, você rende muito, né? Demais, cara. O período que eu mais estudei na minha vida foi quando tinha uma namorada. Ah, você teve uma namorada? Sim, só que virtual. Como é que era? Deixa eu explicar. Na verdade, deixa eu voltar lá naquela outra história primeiro, depois eu vou pra essa. Sim. Que é a história de como que eu perdi o BV, que você perguntou antes, né? Sim. Então, o que acontece, né? Com todo aquele menosprezo e tal, eu tava ficando surpreso que naquele sétimo ano, eu já tava na escola particular nessa época, e aí, mesmo assim, lá já tinha menos bullying, mas tinha. E lá o que ocorria mais era tipo assim, os caras faziam uma merda, os caras quebravam alguma coisa e tal, a culpa era minha, tá ligado? Os caras falavam, não, a culpa é dele. E não tinha câmera, como que eu ia provar? Sim. Então, só que naquele ano, por algum motivo, eu comecei a ficar mais popular, sabe? Tipo, comecei a conversar mais com o pessoal não me menosprezava tanto. Até tinha um grupinho de amigos, não era exatamente da minha sala, eram de outras salas, mas tinha uns dois, três garotos que eu conversava. E umas garotas também, porque eu comecei a escrever nessa época. Foi aí que eu comecei a escrever livros e tal, ficção. E aí, tipo assim, elas se interessavam, né? Ah, deixa eu ler. Aí eu deixava ela ler um pedaço e tal. Beleza. Aí eu acredito que por esses fatores, que é aí que eu acho que é muito crucial, por isso que eu digo que ser incel é muito essa questão da sociedade, mas é maleável, é nesse sentido, não só incel, mas como ser várias coisas, né? Essa questão de macho alfa, macho beta, né? Porque antes, quando eu não era aceito, porque eu representava uma ameaça, o cara é inteligente, o cara, ele questiona as coisas. Eu sempre fui muito questionador. Eu lembro que de uma vez eu tinha uns 8 anos, assim, eu cheguei para o professor e falei, então, por que você não está dando a matéria? Por que você está repetindo a matéria? Isso na escola pública, que a professora, ela ficou o ano inteiro dando a mesma matéria. Sim. E aí, tipo, eu questionava, eu sempre fui assim. E aí, tipo, quando isso foi sendo deixado de lado, o pessoal foi amadurecendo um pouco, eu comecei a me tornar mais. E eu acho que isso, combinado com o fato de que a garota era transferida, lembra que eu falei? Certo. Então, era o primeiro ano dela naquela escola. Então ela não conheceu o Tebaldi, que era humilhado. Ela conheceu o Tebaldi, que tinha um mínimo de respeito. Que as pessoas conversavam normalmente, vamos dizer assim, entre aspas. Ainda tinha um pouco desse preconceito, mas não era a mesma coisa, sabe? E aí? Aí, tipo, eu acho que isso despertou interesse nela. E em setembro, pra você ver, cara, a mulher esperou até setembro. E aí vem os amigos dela falando, ô fulano, tem uma garota interessada em você. Aí eu, vai te catar, vai se fuder. Que tipo, nessa época eu nem falava palavrão, mas enfim, eu falava pra pessoa e se danar, sabe? Eu não queria saber por quê. Não é que eu não gostava de mulher, eu gosto de mulher, só que tem uma questão. No ano anterior, aquela mesma galerinha que tava me enchendo o saco falando dessa garota que realmente gostava de mim dessa vez, mas no ano passado, essa galerinha armou pra cima de mim. Essa galerinha, tipo assim, chegava a menina, rebolava na minha frente, começava a passar a bunda no meu quadril de roupa, mas fazia isso, na sala de aula. E aí? E aí, quando eu fui tomar a iniciativa de fazer alguma coisa com ela, o pessoal começou a zoar da minha cara e ela falou, não, era só uma brincadeira, que não sei o quê. Enquanto que eu tava lá todo apaixonadinho, pensando que ela tava me dando mole. Sei. Aí, nesse ano, eu falei, é a mesma merda, foda-se, eu não vou ser enganado por ele, tá ligado? E aí, o tempo foi passando... E eles continuavam insistindo, e eu ficando cada vez mais insistente nessa narrativa. Isso é mentira. Até que um dia, eu tava passando pelo pátio da escola, tava no final do intervalo, aí o pessoal começou a cercar a gente. Só que no momento eu pensava que era só eu. Quando eu olhei pra frente, tipo, alguém me chamou, eu olhei assim pra trás, quando eu olhei pra frente de novo, tava ela lá na minha frente. E todo mundo cercando a gente, assim, que porra é essa? O que tá acontecendo? Essa parte bugou. Não, calma. Aí ela se confessou, ela falou, Eu te amo, Tevaldi! Por favor, namore comigo! Sim, foi assim mesmo. Só que ela não foi o Tebaldi, ela foi o meu nome, né? É, enfim. Lógico, porra. E aí? aí eu fiquei... Sabe quando você fica tão surpreso com alguma coisa? Você fica... Nossa, vou até usar uma palavra bonita agora. Estupefato. Quando você fica estupefato, você fica boquiaberto, sabe? Você fica sem reação. Sim. Eu fiquei assim. Eu não soube como reagir, sabe? Ninguém nunca tinha falado algo assim. Ninguém nunca tinha feito algo remotamente perto disso. Eu era desprezado totalmente, principalmente pelas mulheres. Então, tipo... Eu fiquei... Caramba, gente. Como assim? E aí... Por dentro, né? Por fora, eu fiquei... 2 minutos encarando, tipo, sem saber o que falar. E aí o pessoal começou naquela torcida organizada, né? Vai, Tebaldi! Vai, Tebaldi! Vai, Tebaldi! Só que eles falaram Tebaldi mesmo, porque o pessoal na escola me chama de Tebaldi. Vai, Tebaldi! Vai, Tebaldi! Vai, Tebaldi! Aí eu fiquei tipo, o que eu faço? E se ela estiver me enganando? Sério, eu não me convenci. Eu não me convenci ali de cair. Não caiu a ficha na hora. Eu tava muito traumatizado, cara. Você não faz ideia como que esse pessoal aprontou comigo. Mas aí você ficou animado. A princípio, não. A princípio, eu só fiquei com medo daquilo ali ser uma mentira, tá ligado? Aí eu falei que eu ia pensar. Aí o pessoal, todo mundo broxou, todo mundo foi embora. Todo mundo desanimou. Tinha uma pessoa até que tinha comprado pipoca do lado de fora. Aí o pessoal foi embora, foi todo mundo, cada um pra sua sala. Só que, tipo, a minha turma tava sem aula, porque o professor faltou. Só que eu não sei se você sabe como é que é escola no fundamental, eles não liberam a criança, eles não avisam pro pai pra ir buscar mais cedo, ou sei lá, alguma coisa assim. É, porque tá sem professor, não. A gente tinha que ficar lá até o período da aula acabar, sendo que não tinha professor no dia. E aí, eu vi ela conversando com os moleques, tá ligado? Certo. Aí eu, isso aí, viu como eu tava certo? Ela tá tentando me enganar. Aí eu virei as costas, tipo, eu me escondi atrás das árvores assim, olhei, é merda mesmo, então eu virei as costas. Na hora que eu virei as costas, eu acho que um deles percebeu. Não sei como o cara me viu, mas o cara me viu. Aí ele chegou rapidão, me segurou pelo pulso e falou assim, então, vem cá, a gente precisa conversar. Aí eu, não quero conversar contigo, não. Ele, não, é sério, a gente não tá de brincadeira contigo, não. Aí eu não quero conversar. Aí ele, não, então, é porque ela tá muito desesperada, cara. Você não entende, você tem que tomar iniciativa, cara. Você tem que ser macho alfa, cara. Você tem que tomar iniciativa, cara. Você tem que fazer isso, cara. Aí eles insistiram, começaram a me cercar de novo, e eu falei, cara, e esses caras são tudo fortes. Menos o garoto que me segurou nem tanto, era magrelo, mas os outros eram um bando de brucutu. Então eu fiquei pensando, cara, os caras são fortes pra caralho. Os caras são dos esportes, os caras devem fazer até academia. Melhor eu obedecer, senão eu vou dar porrada apanhar. Aqui. É. Exatamente. Aí ele, o garoto que me puxou pelo pulso, e a garota, e mais os caras atrás. Aí beleza. A gente foi na nossa sala, que por algum motivo estava aberta, e quando a gente entrou, por algum motivo infernal, o garoto tinha a chave da sala. Eu não sei como o garoto arranjou a chave da sala, mas ele tinha e ele trancou a porta. E aí, meu amigo, quando a gente entrou, era o inferno, cara. Dentro daquela sala, os caras estavam em roda. Devia ter, cara, uns 150 alunos lá dentro, cara. Eu não sei como cabia tanta gente, mas tinha. Tava lotado, tinha gente do ensino médio, tinha gente... Todo mundo ansioso. Todo mundo esperando pelo beijo, tá ligado? Certo. E aí levaram a gente, nós dois, lá pro centro. E aí ela se confessou de novo e falou, então... Você me aceita? Se sim, por favor, me beija agora. Aí eu fiquei nervoso, tá ligado? Aí que eu comecei a pensar na possibilidade de, tipo, pô, ela tá séria nisso, né? A outra, quando me enganou, quando eu, quando eu fui tocar no corpo dela, ela já falou isso. Essa aqui não, essa aqui tá pedindo pra beijar e tudo, sabe? Aí você foi pro gol. Aí você, será que ela não tá certa? Aí eu olhei assim pra porta, aí o moleque falou, então, eu não vou abrir essa porta enquanto você não beijar ela. Aí eu, puta que pariu, agora não tenho mais escolha, né? Já não tinha mais como correr. Exatamente, aí eu falei, então eu vou beijar. Aí eu fui lá e beijei ela. Mas foi só selinho ou beijão mesmo? Foi... sabe quando você dá um beijão e você bate no dente da pessoa? Eu sei. Ah, meu Deus. Mas o pessoal aplaude de pé, mano. Foi bonito. O pessoal começou a fazer... O pessoal começou a comemorar e tal. Aí falaram, porra, finalmente o Tebaldi vai dar certo na vida. Falaram isso, cara, não tô usando não. Aí... Mas eu terminei com ela depois de um mês. Por quê? Porque aquilo não foi um namoro, tá ligado? Tipo, basicamente, na aula, ela não queria conversar. Aí eu, tá, tudo bem, até eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Apesar de que eu falava, não, isso aqui é geografia. Viu como que eu já tinha essa visão desde menorzinho? Sei. Porra, isso aqui é geografia, isso aqui não traz pra nada. O professor tá falando aí de qual que é o nome? De malthusianismo, essas teorias aí babaca. Vamos namorar aqui. Aí ela não queria, ela queria prestar atenção na aula. Aí eu, beleza, então fora da aula, né? Só que nunca rolava, tipo, ela sempre dava uma desculpa. Ou as amigas dela que ajudaram ela no início, agora toda vez que eu chegava, sério, eu não tô brincando, eu chegava num raio, chegava 10 metros dela, sim, menos de 10 metros dela, pronto, aparecia as amigas pra vir falar comigo, e ficar me empurrando e ficar me enchendo o saco. E vinha as amigas, e eu não... E o único lugar que a gente conversava de verdade era pelo MSN, olha que louco. Aí tava bom. Hã? Na época, enquanto tava na MSN, tava legal. Pra ela, né? Mas por isso que você falou que era namoro virtual? É porque, na verdade, a maioria dos meus namoros foram virtuais. Os únicos que eu diria que eu, tipo, encontrei com a pessoa foram três. Mas, enfim, já vou contar. Então, o que acontece é que... Ficou nesse rola-rola e eu fiquei... senhora, porra, eu tô querendo conversar contigo, tô querendo passar um tempo contigo e tal, tô querendo fazer as coisas que namorados fazem, né? Mas a gente mal se encontra, a gente... Poxa. Aí ela, não, eu vou dar um jeito, eu vou conversar com as amigas dela. E só piorava, só piorava. E aí? Aí eu fiquei, foda-se, né? Tipo, que solução eu vou ter? Só que eu fui ingênuo naquela época. Tanto que eu tava conversando com os meus amigos outro dia sobre isso. E a gente chegou numa conclusão genial. Que se eu simplesmente tivesse falado com a minha cunhada, eu teria resolvido essa situação. Porque a cunhada dela era foda, mano. A cunhada dela era muito gente fina, cara. Sério mesmo. De coração. Tipo, o pessoal acha que a gente que é incel é tudo misógino. Nada a ver, cara. Nada a ver. Tem mulheres boas também. Não é assim também, não. Você já achou alguma? Então, cara, eu acho que o problema principal não é nem a mulher, cara. Eu acho que o problema principal é a cultura e os homens que permitem essa cultura existir, cara. Como porque, assim? Porque, tipo assim, a mulher, ela tem aquele instinto, né, da hipergamia e tal, você já deve conhecer. E justamente por ela ter esse instinto e por ela querer autopreservação e tal, de certa forma, querendo ou não, cara, mulher é um pouco mais materialista do que homem, geralmente. Geralmente, não é sempre, mas geralmente. É muito raro você encontrar uma mulher que não, tipo, realmente se coloque em primeiro lugar, sabe? Sim. E aí, nesse sentido, mas é de um nível, assim, bem maior que o homem, né? Então, tipo, ela não entende essa questão de sacrifício, por exemplo. É muito raro uma mulher se sacrificar, no máximo, pelo filho, vamos dizer assim, na maioria das vezes. Então, nesse sentido, o que acontece? Se você tem uma cultura como a nossa, que permite a mulher fazer o que ela quer, 100%, o que acontece é feminismo, é lei misândrica, é tudo isso que a gente tá vendo agora, sabe? É esse inferno que é ser homem beta, basicamente. Sim. Até pro alfa dá problema, né, depois, né? Tem uns alfa aí que casa... Cara, eu tenho uma teoria, que a maioria dos MGTOW são alfa. Você já ouviu essa? Não. Eu tenho a teoria de que a maioria dos MGTOW são alfa. Por quê? Porque eles perceberam que eles estavam se fudendo com as leis misântricas. Tipo, ele atraía a mulher, só que ele se fudia no processo, ou algum amigo se fudia no processo, divórcio, ou até mesmo emocionalmente e tal, de investimento de alguma forma. E aí, ele chegava à conclusão de que acho que eu não preciso disso pra minha vida, sabe? Porque você vê que o macho alfa, ele tem essa questão de mais autossuficiência na maioria das vezes, sabe? Então ele vai tender a ser um pouco mais individualista, eu creio, nessa hipótese, vamos dizer assim. Sim. E, então, nesse sentido, os primeiros a se tornar amigo e tal são os alfas, na verdade, porque eles se fodem na vida, ou vem um amigo se fuder e pensa, eu não quero isso pra mim, tá ligado? Eu quero poder curtir, quero poder ter a minha vida, sabe? Então, nesse sentido, o resto da população, e até mesmo os betas, eles vão se fuder, mas... por eles não terem a experiência real na maioria das vezes, tipo, ter uma mulher e ter um relacionamento, e aí só depois dá errado, que aí eles não percebem que o problema não tá só neles, entende? Então, tipo, eles acabam mantendo a ideia de romance na cabeça, sabe? Eles acabam continuando o romance, sabe? Tipo, eles têm aquela ideia romântica de que não... Eu que tô errado. Cara, inclusive, eu desenvolvi depressão por conta disso, de um relacionamento que deu errado, que a menina terminou comigo, isso foi outro relacionamento, e que, por ela ter terminado comigo, eu me senti culpado. E, olha só, eu desenvolvi depressão por conta de uma culpa. Porque eu me sentia culpado pelas coisas que não necessariamente eram minha culpa, sabe? Bom, meu irmão, pra gente fechar... Se você tivesse que dar um conselho pros ouvintes aí, o que você diria pros ouvintes? Pros ouvintes que se identificam como incel? O que você tem pra falar aí? Então, cara, eu diria pra você primeiro focar nas suas coisas, assim como todos os outros já falam. Foca nas suas coisas, fica independente, foca nos seus estudos e procura coisas, metas. Crie metas pra você. Procure coisas que você fala, não, isso aqui é importante, isso aqui é... Separa essas coisas e faz elas, faz. E aí quando o seu nível de vida melhorar, aí você para pra pensar nessas questões, mas não só de relacionamento, mas do mundo e tal, porque... Querendo ou não, você não vai conseguir mudar nada se você não tiver base pra isso, né? Você tem que ter alguma base, você tem que se reerguer por conta própria. Depois disso, aí você tenta pensar no que você pode fazer pra mudar essa questão. Porque isso se você quiser também, você não é obrigado. Mas é aquilo, cara. Eu acredito que se você simplesmente joga as virtudes pro ar, você vai ter uma sociedade caótica como a gente tá tendo agora. Então, se você quer viver em tempos melhores, você primeiro cuida de você e depois cuida de quem está ao redor. É isso. Então, por exemplo, você acha que tem solução? Cara, não diria solução definitiva, mas tem. Entendo. Algo que você pode fazer, mas que eventualmente vai mudar o ciclo e vai voltar tudo que era antes. Eu acredito que tem uma certa realidade cíclica aí. De certa forma. Bom, e você vê a esperança? Como é que tá a situação? Agora, na sua vida. Na minha vida? Cara, eu tava com esperança de que as coisas iam melhorar, porque eu tava conversando com o pessoal lá do meu curso técnico, e eles têm contatos com pessoas de empresas aí, que aí sim eu ia virar boy. Porque essas empresas aí, o salário inicial é tipo R$3.000, tá ligado? Entendi. Só que a oportunidade é pouca. Aí o que acontece? Com esse surto aí de coronavírus, babou a chance, entendeu? Não, chance é temporário, né? É, provável, cara, mas aí que tá. A questão do corona não é só o pessoal ficar preso dentro de casa. O problema é depois com a economia. Então os caras vão reduzir as contratações. Então as minhas chances diminuem. É. Tenho que aguardar o que, que vai vir, né? Exatamente. Bom, Tebaldo, ficou faltando alguma coisa, meu irmão? Pô, cara, tem muita história aí, mas eu acho que a gente pode guardar pra uma próxima, cara. Se você combinado, quiser. Combinado. É isso aí, Tebaldo. É isso aí, ouvintes. E falou! Valeu, pessoal! Bom, gente, estamos voltando aí. Hoje quem vem aí é o nosso amigo, que já é da casa já. Hoje quem vem aí é o nosso querido André Nogueira comentar sobre a quarentena. Fala, André! Fala aí, Hernani. Quanto tempo, cara? Quanto tempo? Meu irmão, em breve, eu quero avisar os ouvintes, vai vir um programa em breve. Eu já tinha avisado já, mas inclusive o pessoal tá pedindo. Depois que eu falei que ia rolar. Em breve vai vir um programa onde eu vou fazer um programa sobre macumba. O tema vai ser macumba e rituais voodoo. E aí eu vou fazer esse programa e eu vou chamar. Não vai ser debate, vão ser programas separados. Porque eu não gosto de debate. Debate é um falatório, um falando em cima do outro, ninguém aguenta. Sim. Vai ser separado. Eu vou gravar um programa com você. Já tô te antecipando o convite, se você puder, lógico. Se você claro, né? Também. Um com você, um com um católico ou um evangélico firme, né? Praticante, que manja. E um com um ateu. Aí eu vou gravar e olhe lá se eu não chamo um macumbeiro também pra gravar. Vamos ver. Então eu quero gravar um programa sobre macumba porque os ouvintes perguntam muito e tem coisa que eu não sei responder. Então eu quero saber a visão de um espírita, a visão de um católico, a visão de um ateu e a visão... pode ser que eu chame um bandista, um macumbeiro mesmo pra falar a versão dele. Porque os ouvintes perguntam muito, André. Não responde a pergunta. Vamos deixar o suspense aqui pra você responder lá. As pessoas estão perguntando muito o negócio de macumba, se macumba pega, é mal olhado, é praga. Só responde uma de antemão, André. É porque é uma questão que eu sempre falo aqui. Essa história que a praga de mãe pega, a praga da mãe é mais forte mesmo, essa história? Porque vários ouvintes que reclamam. Minha mãe falava que eu ia ser um fracassado, minha mãe falava que eu não ia dar nada na vida. E isso é psicológico, por isso que eu vou chamar o ateu, porque o ateu eu tenho certeza que ele vai explicar, ele tem uma explicação racional pra isso. Mas do seu ponto de vista, como espírita, a praga da mãe, ela pega mais mesmo? Ou você não enxerga assim? Só essa pergunta. O resto vão deixar pro ouvinte ficar curioso. Não. Praga de mãe pega mais mesmo? Então, na visão espírita, nós temos os fluidos, né? As nossas energias. Que podem ser boas ou ruins. Igual entrar numa casa e sentir uma energia ruim, né? Ou sentir uma energia boa. Uma pessoa também, ela tem essa energia nela. Boa ou ruim. E isso acaba mudando muito os acontecimentos na nossa vida. Serem positivos ou negativos, de acordo com essa energia que a gente tem. A gente tem uma fé muito grande na nossa mãe. Uma esperança de que ela vá nos apoiar, de que ela vai nos amparar, de que ela vai nos ajudar a crescer como ser humano. Então, quando ela manifesta esse tipo de sentimento, de repulso, então de jogar uma praga mesmo, a gente se sente mal com aquilo. E a nossa mente faz com que a nossa energia, ela baixe. Então a nossa energia baixa acaba gerando uma série de coisas negativas pra gente. Então, de certo modo, pega. Pega porque aquilo faz mal ao nosso psicológico e o nosso psicológico reflete no nosso espiritual. Entendeu? Entendi. Acho que é por aí. No lado espírita é isso. O psicológico, ele interfere muito no campo espiritual nosso. Então acaba pegando por conta disso. E também pela mãe, se ela estiver desejando o mal do filho, com um sentimento ruim com ele, ela acaba emitindo isso pra ele também, que também vai prejudicar. Certo. Ô André, vamos por partes, que eu tenho muita coisa pra falar com você hoje. A questão você falou que você queria comentar sobre a quarentena, sobre muitas coisas. Eu inclusive trouxe um economista pra gravar aqui no programa, os ouvintes ficaram bravos, falar com o economista de esquerda, eu não achei não. Deixa eu falar uma coisa pra você. A questão da quarentena, como é que vocês estão se virando aí no Rio? Cara, aqui no Rio tá uma loucura, né? Porque o governador é um cara muito louco. Que, assim, tudo bem. A questão do vírus é real. Até parte do que eu vou falar é sobre isso. Mas deixar as pessoas nervosas também não adianta de nada. Piora a situação. E certo. Ele é um cara muito alarmista. E sem dado nenhum no início... ele já foi logo pregando o caos. Isso também assusta muito as pessoas. Baixa até a imunidade de uma pessoa, fazer ela ficar nervosa assim. Então aqui no Rio ele criou todo esse caos. E o problema maior é a questão de emprego, né? Igual lá a gente tem uma escola, pra quem não sabe. E a nossa escola agora tá com bastante funcionário, né? A gente fez uma ampliação recente, então tá com muito funcionário. E com isso de quarentena... cortando as aulas, a gente já perdeu muito aluno, porque tem muitos alunos que eles são integral. Eles ficam de 7 da manhã às 7 da noite. Então eles estudam de manhã ou à tarde, e o restante do período é pago extra, e eles fazem recreações, eles fazem outras atividades na escola. Seus pais trabalham, né? E deixam igual a creche, né? Então... Mas você, nessa quarentena, então, você tomou uma entubada boa. Sim, porque aí o cara que paga esse horário a mais, ele para de pagar esse horário a mais, paga só o referente ao estudo. E o governo federal ainda obrigou a gente, não o governo, né? Foi o Congresso. Obrigou a gente a dar um desconto. Desconto? Já deixa de pagar, falando que não tem... A pessoa não vai ter aula presencial. Sendo que não faz muito sentido, porque a escola ela tem um gasto muito maior. Porque a gente teve que contratar servidores, fazer uma plataforma correndo, uma plataforma online para aula EAD, porque o governo só mandou que a gente, o governo do estado, no caso, mandou que a gente dê aula online. Mas ele não quer saber como. Você não pode chegar assim, grava um vídeo no YouTube e pronto. Não. Então tem que ter toda uma plataforma ali que a gente teve que fazer em tempo recorde, gastando um dinheiro, um investimento danado. E ao mesmo tempo, aliás, não foi nem o Congresso, foi a Assembleia Legislativa do Rio, mandou dar um desconto de 30% na mensalidade. E aí é uma loucura, porque o cara já não tá pagando o que ele pagava naturalmente, já tá pagando menos, e ele ainda paga com desconto de 30%. E aí o berçário também, que os alunos todos do berçário trancaram a matrícula, porque o berçário não estuda, né? Então, só vai pagar quando acabar a quarentena. Ô André, não é querendo falar que eu sou ANCAP, nem que eu sou nada dessas coisas, mas tem umas coisas que eles falam que tem coerência, né? O Estado, nesse sentido, o Estado é uma merda, né, André? Eu queria que você fizesse um comentário. É um bando de engravatado, eu não tô entrando em mérito se é quarentena, tá certo ou não, isso aí você já vai falar, seu ponto de vista, mas é só o seguinte, é um bando de engravatado que não sabe nada, eles não sabem a dificuldade das pessoas, eles não conhecem a realidade das pessoas, eles saem dando canetada, eles não estão nem aí, eles saem metendo a caneta mesmo e acabou e mete fiscal pra rua, não sabe se o cara vai quebrar, não sabe se vão mandar a gente embora, isso parece que eles não têm noção, sabe o que eu tenho uma visão, André? Que eles vivem em outro planeta, eles não vivem nesse país nosso. Eu acho que por causa deles não saírem pra rua, eles não sabem como é a realidade do povo, cara. Você já viu isso? Cara, porque igual esse governador aqui do Rio, o Witzel, o cara, primeiro, ele era juiz, então ele já tinha um salário astronômico, né? Que fora da realidade. Aí o cara vai e vira governador. Então, assim, ele não gasta com nada. Ele tem um salário altíssimo. Ele perde a conexão com a realidade. Aí ele me vem na TV e fala, não, o governo tá fazendo o seu sacrifício, o povo tem que fazer o seu também. Amigo, como é que o povo tem que fazer seu sacrifício? O cara vive de vender mariola no sinal, cara. Que sacrifício ele vai fazer? Concordo. Então, é muito complicado, cara. Eles perdem mesmo a noção completa. Até a mídia também perde a noção. Porque tu vai lá ver o William Bonner da vida lá, o cara tem... R$600 mil de salário, então ele não tem noção mais de realidade, entendeu? Aí ele fala lá que o governo tá demorando a pagar os R$600. Mas... Não, André, você é foda, cara. Por isso que eu tenho que trazer você mais no programa, André. O povo pede, você tem que vir, mas... André, os comentários seus é de aplaudir de pé, porque deixa eu falar algo pra você. André, eles não têm noção. André, eu vi uma pessoa da favela, falando assim, como é que esse povo da TV, e não é questão, olha, aqui não, ninguém tá fazendo politicagem aqui, viu, ouvintes, mas, ô André, eu vi uma pessoa da favela dizendo assim, como é que esse povo aí tá mandando a gente ficar em casa, eles pensam que a gente vai viver de quê? Como é que, não é uma campanha idiota você falar assim, fique em casa, mas vai ficar em casa como? Você vai comer o quê? Você vai fazer o quê? Por exemplo, eu não tive quarentena, ô André, não tive um dia de quarentena, sequer um dia eu não tive, por quê? Porque eu tenho trabalho, se eu não for no trabalho eu tomo falta, cara. Uhum. Como é que, será que não é assim, uma, como é que eu vou te dizer assim, eu acho um diálogo, uma conversa de idiota. Fique em casa, mas vai ficar em casa como, que tá, André? Todo mundo nas suas coberturas, assim, um falando pro outro. Não, veja bem, mas a população tem que entender. Amigo, você pega o trem aqui no Rio, não sei se você já andou de trem aqui no Rio, Não sei se nas outras cidades são assim, porque eu só andei aqui. Mas tu pega o trem aqui no Rio, tem vendedor de tudo. Os caras vivem de vender dentro do trem, no vagão do trem. E aí o cara vai vendendo, um vende bala, ele bola um baleiro que ele pendura no ferro do trem, ele gira assim, a bala gira e tu escolhe qual que tu quer. Tem cara que vende fone de ouvido, tem cara que vende biscoito, tem gente vendendo de tudo, velhinho vendendo empada. Um dia, cara, que o trem não funciona pra que a pessoa não saia de casa, aí ele vai lá e manda reduzir o número de trem. Um dia que o trem não funciona, o cara não come. Verdade. E o cara verdade. Fica trocando dinheiro. Ele vende ali de manhã pra poder almoçar, cara. Então, é complicado. Eu acho que esses caras não vivem no mundo real, André. Esses caras vivem em outro mundo, cara. Ah, com certeza, cara. Ele perde a noção com a realidade. Porque nem o terno dele ele paga, então ele não tem mais noção do que é gastar dinheiro. André, aquilo que a gente falou fora do ar, eu posso falar pra você aqui ou vai dar sujeira pra você? Não, pô, pode. Gente, eu tava falando pro André, conheço um dono de um bar, ele tá pagando R$1.800 de aluguel. Foi pedir pra mulher abater, porque ele tá 2 meses com o bar fechado. E ele falou pra mim que ele só tem capital pra segurar 4 meses. Ou seja, ele já tá gastando das reservas dele. Ele falou, ele foi pedir pra mulher abater pra fazer a metade. Não custava nada, cara, não custava nada ela fazer 2, 3 meses por R$900. A mulher não aceitou. Aí, depois eu fui conversar com o Dr. Jerico. Dr. Jerico abriu um escritório esse ano, se lascou, coitado. Se lascou, porque ele abriu o escritório, agora o cara não quer abater do aluguel. Ô, André, você também tá passando com esse negócio, com essa novela do aluguel, aí ninguém quis abater pra ser aluguel? São 4 aluguéis que eu pago, nenhum, fora o da minha casa, né? Ninguém quis abater valor nenhum. E, assim, é complicado, porque de funcionário, as escolas todas formadas têm 70 funcionários. Então você pensa, e ainda tava um problema aí até uns dias atrás aí de não conseguir fazer nem acordo, porque os acordos tinham que passar pelo sindicato, e o sindicato dos professores aqui no Rio não queria aprovar acordo nenhum. Então o governo fez lá uma proposta de pagar um percentual do salário, né? Você paga um percentual e deixa que o governo pague o resto. Só que estava precisando de aval do sindicato para fazer esse acordo. E o sindicato dos professores falou que não ia fazer e acabou. A gente já mostrou aqui como é que sindicato... A gente fez um programa inteiro mostrando como é que sindicato é foda, cara. Pois é. Sindicato também é um negócio, viu, cara? É complicado. Aí agora aprovou. Aí ontem foram lá os professores assinaram os acordos para eles poderem receber, porque professor auxiliar, por exemplo, ele não dá aula online. A tia lá da cozinha, que acaba entrando no mesmo sindicato de escolas particulares, né? A tia da cozinha, ela não vai cozinhar, então ela não tem emprego, entendeu? Enquanto estiver. Mas vocês vão mandar esse pessoal embora? O que vocês vão fazer? A gente conseguiu fazer o acordo. Então, beleza, aí dá para manter. Agora, se não conseguisse fazer o acordo, ia ter que dispensar todo mundo, ia ficar só com os professores dando aula online. Mas como é que é o acordo? Explica aí pra gente. O acordo é porque não sou eu que faço, que cuido dessa parte, mas o acordo é... O governo federal, ele fez um plano de 25%, 50% ou 75%, se eu não me engano. Aí a empresa paga essa quantia do salário, enquanto o governo dá o restante. E ele usa isso, o fundo do seguro-desemprego. Aí ele não vai abater no seu seguro-desemprego, mas ele vai usar o dinheiro que está lá depositado do fundo de seguro-desemprego para poder fazer esse pagamento, entendeu? Então, ele, por exemplo, aí tem algumas regras, né? Mas ele vai, dentro da sua empresa lá, cabe na regra de 25%. Então, o patrão pode pagar 75% e o governo pagar 25%, entendeu? Entendi. Aí já dá uma ajudada. Ô André, antes da gente entrar na questão do que eu sei, eu já sei mais ou menos o que você quer falar, mas antes só a última coisa, que como eu sei que você não faz politicagem, eu sei que você não tem time, que você não tem nada, nessa briga entre os governadores e o presidente, quem que você acha que tá certo? Entre os governadores, no caso, Witzel e Dória, né, principalmente. Eles querem manter, não, os governadores em geral querem manter a quarentena, só que o Bolsonaro quer tirar a quarentena. O que você tá achando disso aí? Eu acho que assim, a quarentena ela não pode ser tirada sem mais nem menos, até porque as pessoas elas não vão entender. Se você tirar a quarentena do nada, a pessoa vai falar, ah, já vencemos o vírus, e aí vai voltar tudo ao normal. E não pode voltar completamente ao normal. Agora, o que eu tô vendo o Bolsonaro fazer com alguns governadores que estão apoiando ele, é um retorno gradativo. Então, o governador do Distrito Federal e o governador de Minas, por exemplo, eles fizeram um retorno gradual. Lá em Minas, parece que ele se reuniu, acho que é Romeu Zema o nome dele, ele se reuniu com o Bolsonaro, e aí a Secretaria de Saúde lá de Minas fez um documento para mandar para as prefeituras com um passo a passo de retorno. O que, que elas devem fazer semana após semana se elas quiserem retornar? Aí cada prefeitura vai retornando de acordo com a sua, né, com os seus próprios dados ali, de número de contaminados, tudo isso. E tá dando certo. Minas, aí teve um dia que não teve nenhum morto, eu não sei hoje, mas acho que domingo não teve morto nenhum lá. Ninguém faleceu de Covid. Então, assim, é um negócio que não é simplesmente abrir tudo. E o Bolsonaro, ele tá certo, a economia não pode parar, porque a economia parar não é que ele tá ligando só para dinheiro, é questão de vida. O cara precisa que a economia funcione, porque ele precisa vender, ele precisa comer. Fora que esse negócio de quarentena é um negócio complicado, né? Porque igual, eu fui no mercado, aí tinha uma senhorinha lá falando lá, ela tava escolhendo umas verduras e tava falando com um rapaz do lado dela. Aí ela falou, não, eu tô respeitando, eu só saio pra ir no mercado e ir no sacolão. No mercado, mas é onde sacolão, mais cheio. É onde você vai, uma pessoa vai, tossiu, colocou a mão na verdura. Aí escolheu, ah não, não vou levar essa não, vou levar aquela. Aí já deixou aquela que ela mexeu ali, né? Vai escolher alho, todo mundo mete a mão no alho, escolhendo alho ali. Então assim, se tiver que pegar, vai pegar, amigo. Eu acho que isso não vai adiantar. Bom, o André, você falou que você queria gravar falando algumas coisas sobre essa questão do vírus e tal. O que, que você gostaria de falar pra gente? Então, eu sou espírita, né? Então eu tento sempre entender esses momentos pelo viés espírita. Então a gente aqui está sempre mantendo algum tipo de contato com a espiritualidade para tentar compreender isso. E eu, assim, a espiritualidade nos passou mais ou menos o que está acontecendo do ponto de vista espírita, né? Aí vai de cada um acreditar ou não. Mas a ideia seria mais acalmar um pouco as pessoas, porque eu acho que nesses momentos tem muita teoria, né? Muita gente teoriza que a China deve ter criado isso daí para dominar a economia mundial e tal. E assim, até pode ser, mas nada acontece sem que Deus saiba, entende? Certo. Tudo, mesmo o mal na Terra, ele age a serviço do bem, ele age dentro do que a espiritualidade, dentro do que Deus espera que ocorra. Então, essa questão da pandemia, tem uma questão que todo mundo já deve ter escutado sobre Chico Xavier, né? Lá nos anos 70, certo, ele falou que daqui a 50 anos a Terra vai passar por uma grande transformação e se não entrarmos numa guerra mundial, a gente vai começar a erguer uma nova Terra, né? A Terra vai começar a evoluir a partir desses 50 anos. Esses 50 anos acabaram em 2019, né? E muita gente chama de data limite e tal. Mas não é um fim do mundo nem nada disso. O que ele está querendo dizer é que a partir desse ano, mudanças iriam acontecer para acelerar o processo de evolução moral do mundo. Então, uma dessas coisas é justamente o Covid. É uma forma de reunir as pessoas, de fazer com que as pessoas elas entendam que o quanto nós somos inferiores diante de um simples vírus, que toda a nossa tecnologia ela não nos salva de tudo, que o dinheiro não compra tudo que a gente imagina que compra, porque tem muito rico aí que tá doente, independente da quantidade de dinheiro que tem. Verdade. E, assim, tem até um livro que ficou famoso, é um livro de uma moça, ela escreveu aí, aí noticiaram já, né, de como se ela fosse um Nostradamus da vida, né? É, acho que é... Como é que é o nome do livro? É alguma coisa de Madu. Pô, eu vou lembrar o nome do livro. Mas enfim, ela escreveu o livro em 2014. E aí no livro, tem isso saiu no Extra, saiu em um monte de lugar. É, A Realidade de Madu. É um livro de ficção científica, não tem nada a ver, sabe? É um romance com ficção científica. Sim. Mas no livro tem uma parte lá que diz que no ano de 2020 iria acontecer uma pandemia global. E que essa pandemia ia se arrastar por 2 anos e ia matar, no livro fala, 3 bilhões de pessoas. E que depois disso a Terra ia começar a mudar bastante. E aí ela fala até na entrevista que ela nem lembra de ter escrito isso, aí ela mandaram pra ela, ela pensou que fosse fake news, mas foi ver lá no livro dela e tava escrito mesmo. Ela tinha... Caralho, que sinistro, cara, sério isso? Caralho. É, depois você procura, Realidade Madu. Ela falou, ah, eu peguei o livro porque eu ia denunciar como fake news, mas aí eu abri e realmente tava escrito lá. Até mostrei ao meu marido, ele ficou surpreso também, eu não lembrava, juro que eu não lembrava. Ela escreveu em 2014 esse livro. Então ela escreveu assim, e ela falou, ah, eu nem lembro disso aqui, provavelmente eu achei, eu escolhi uma data próxima e não podia imaginar que isso fosse acontecer, mas ela era espírita, ela é, né, espírita. E aí eu achei muito curioso isso, e perguntei aqui aos espíritos que têm contato com a gente. E o que me foi passado é que realmente... É, ela recebeu foi algum tipo de revelação enquanto ela dormia ou coisa assim, e geralmente esse tipo de revelação é pra gente esquecer, mas por algum motivo ficou lá no inconsciente dela e ela, na hora que estava escrevendo o livro, ela lembrou disso e escreveu sem perceber. Mas não vai morrer tudo isso, pô? Não, não vai morrer tudo isso, porque o que nos foi explicado é que existem projeções. O que o livro fala, ele fala assim, um parágrafo sobre isso. Mas o que fala é que é um vírus psicossomático. E que ele só conecta, ele só contamina as pessoas que têm uma vibração baixa. E aí por isso que eu achei curioso e quis indagar a espiritualidade sobre isso. E o que me foi dito é que realmente é um vírus com esse objetivo. A Terra, daqui pra frente, ela vai começar uma evolução moral de fato. E isso não é uma coisa assim para daqui a 2-3 anos, a Terra tá completamente diferente. Mas é uma mudança que se inicia agora. E para ela dar certo, algumas almas muito ainda materialistas, elas precisam se desconectar. Então por isso esse vírus foi criado. Porque ele realmente contamina mais as pessoas que estão com frequência baixa, que estão com sentimentos ruins no coração. E não necessariamente essas pessoas vão falecer. Se todas elas falecessem, aí sim chegaria ao número de 3 bilhões. É isso que me foi explicado. Mas não necessariamente elas vão falecer. Vai depender muito da capacidade dos corpos delas, da imunidade que elas têm, e do livre-arbítrio delas. Porque quando uma pessoa fica doente, muitas vezes ela melhora as suas intenções, né? Ela muda, aquilo transforma ela. E se isso acontece, então a pessoa passa a vibrar energias mais altas e ela acaba vencendo o vírus. É claro que nem todo mundo que morre de Covid está morrendo porque ele está com as energias ruins, porque é uma pessoa cruel ou coisa assim. Tem a questão também da imunidade, né? Tem gente que tem imunidade baixa, que tá doente, que fuma muito, aí o pulmão tá debilitado. Então ela vai acabar correndo um risco, né? De vir a óbito ou de ficar muito doente. Mas explica, inclusive, por que crianças não costumam, em sua maioria, pegar o vírus. Elas pegam, mas o vírus não as afeta tanto. Porque justamente elas têm um coração mais puro, porque elas são de intenção mais leve. Entende? Então, isso não é para assim, ah, eu sou uma pessoa ruim, então vou morrer. Não. Mas acho que é um chamado que Deus faz a todos nós para que a gente busque melhorar, para que a gente busque perdoar. Eu tenho ouvido muito nas últimas semanas de pessoas assim, que estão se perdoando. Aqui em casa... Ah, não, isso é verdade. As guerras de politicagem acabou tudo, André. Sim, não... Olha só, você já ouviu falar aí se o Hamas mandou algum míssil em Israel? Eu não ouvi. Não. Então, assim, e você vê isso nas pessoas. Procura saber. Pessoas brigadas há muito tempo, muitas estão se desculpando agora. E não é porque elas sabem disso, que elas sabem que precisam mudar. Mas é porque esses momentos de crise, eles tocam no nosso coração, entendeu? Às vezes a gente vê alguém doente, a gente percebe a fragilidade que a vida tem. Às vezes a gente tá ali igual estávamos antes, né? Tudo normal, tudo tranquilo. De repente não pode mais sair de casa, senão vai ficar todo mundo doente, vai lotar os hospitais, as UTIs estão lotadas e tal. Isso toca muito na gente. Isso faz com que o ser humano desperte. Aqui em casa mesmo, a minha mãe, ela foi casada antes de conhecer meu pai. E o marido dela lá, a melhor amiga dela, roubou o marido dela. Caraca! É. Eu não era nem nascido, mas enfim. Aí esse é o assunto, né? Que a melhor amiga... deu em cima do cara lá, eles saíram. Aí ele traiu minha mãe e se separaram. Quando minha mãe descobriu. E anteontem, essa amiga ligou pra minha mãe. Depois de tantos anos... Eu tenho 26 anos, vou fazer 27. Essa história deve ter aí uns 30 anos. Anteontem ela ligou pra cá pra pedir perdão pra minha mãe. E aí eu vi, nossa, realmente toca o coração das pessoas, né? Depois de tanto tempo, ela sentiu essa vontade dentro dela e ligou pra minha mãe ontem. Anteontem. Caraca, é mesmo, cara? Sim, cara, eu fiquei muito feliz, porque foi um negócio muito bonito, né? Depois de tanto tempo, podia ter largado pra lá. Mas aquilo tava no coração dela. E nesse momento, assim, talvez em casa, que ela parou de trabalhar, que ela parou pra pensar nela mesma. E é isso que acontece nessa quarentena, as pessoas pensam em si mesmas. E aí elas lidam com os fantasmas que estão dentro delas, né? É um negócio que você, às vezes, tenta abafar, porque você trabalha e tal... E aí você tenta esconder aquilo na sua mente. Mas aí na quarentena não tem jeito, você fica mais tempo em casa, você fica mais tempo pensando e aquilo toca você. Então com certeza aquilo ainda não estava resolvido no coração dela, ela resolveu encontrar o telefone da minha mãe e ligar para ela. Então é uma oportunidade, né? Eu acho que... Mas então você tá otimista? Sim, tô. Eu acho que toda aprovação que vem... A Terra, ela é um planeta feito para isso. É um planeta que o Espiritismo chama, ele divide, né? Os planetas em categorias. A gente acredita que existe vida no universo inteiro. A gente acredita que cada planeta está dentro de uma categoria. E a primeira categoria seria um planeta primitivo, igual a Terra já foi antes, quando os homens eles não viviam em sociedade, eles viviam em caverna, cada um por si. E aí, quando se cria uma sociedade no mundo, e se organiza com uma liderança e tudo mais, ele passa a ser um mundo de provas e expiações, que a gente chama, que é o que a Terra é hoje. É um mundo onde a gente vem aqui para aprender, para passar pelas dificuldades, para passar pelas tentações também, porque um cara que nasce milionário, ele não nasce assim com tudo. Ele tem que lidar com as tentações de ser um cara rico que convive com a pobreza que existe no mundo e ele tem que saber lidar com isso. E a gente no Espiritismo acredita que ele tenha muito a aprender nascendo numa família rica, assim como ele também vai ter muito que aprender nascendo numa família pobre. Então a Terra seria para isso, para a gente vir aqui para experimentar diferentes realidades e aprender com cada uma delas. E enfim, a gente tá aqui pra isso, então... Mas o negócio da chegada do anticristo? Então, anticristo, né, o Espiritismo como um todo, a gente percebe algumas figuras da Bíblia como simbólicas, como alegorias. Então, por exemplo, Adão e Eva, a gente não acredita que era um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. A gente entende aquilo como alegoria para o ser humano e tudo mais. Então, essa parte do anticristo também. Assim como o Lúcifer, a gente não acredita que é um ser chamado Lúcifer. E sim que é um personagem que se criou ali milhares de anos atrás para explicar para aquelas pessoas humildes com um dialeto muito vulgarizado ainda, que com poucas palavras, que não dava para se expressar direito. E aí criou-se várias imagens, né, para poder expressar o que queria ensinar. Então, no Apocalipse, a gente acredita que também acontece isso, né? O apóstolo João, ele estava lá preso, ele estava encarcerado, ele precisava criar uma mensagem que fosse difícil de ser decodificada, porque senão ela ia ser destruída pelos guardas, e guardavam onde ele estava. E ele precisava falar de uma forma figurada, uma forma que fosse fazer sentido depois de ser estudado, depois de ser pensado aquele texto. Então a gente imagina que o anticristo, ele não é um personagem específico, ele é uma personificação de tudo aquilo que é contrário ao ensinamento cristão. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas procurando anticristos, né? Ah, que o anticristo foi Hitler. Ah, que o anticristo foi, sei lá, Mussolini, Saddam Hussein, Bin Laden, Macron, agora que tá na moda. Enfim. E, na verdade, todos eles foram. Porque todos eles, de alguma forma, trouxeram essa imagem negativa, essa imagem contrária ao que Jesus ensinou. Então, todos são, por definição, anticristos. Entendeu? Então, essa que é a ideia que a gente tem. Agora, tem todo um estudo mais aprofundado, do Apocalipse e tal, que o Espiritismo faz e que eu também tenho feito aqui. Então, tem toda uma forma mais profunda, né, no Apocalipse e tudo isso. Mas do anticristo a gente entende isso, que é mais uma figura de linguagem para se personificar o mal. Ô André, então para você o mundo não vai acabar? Não, o mundo nunca vai acabar. O que vai acontecer, na minha ideia, é justamente mais uma passagem de categoria, vamos dizer assim. Assim como o mundo já foi primitivo e hoje é de provas e expiações, a partir de 2019 ele está entrando num movimento para mudar de categoria de novo. E aí ele passa a ser um mundo em regeneração. Vai ser um mundo em que as pessoas entendem o mal, sabem o quanto de negatividade ele nos traz, quanto que ele nos prejudica, e desejam evoluir, desejam fazer o bem. Começam a se organizar como uma fraternidade, de fato. A ver o mundo como uma família. E aí começam a haver mudanças maiores. Então, passa a ser um mundo em regeneração. E ele fica assim por alguns séculos, até depois ser um mundo regenerado. Que é um mundo em que já não existam mais crimes e tudo isso. Que seria o mundo que no Apocalipse é retratado como um mundo governado por Jesus. Então, mas se ele não vai voltar? O que a gente acredita é que Jesus, ele, primeiro, essa questão dele voltar, a gente acredita que ele nunca foi. Para nós, o Espírito de Jesus, ele continua aqui na Terra. E ele governa a Terra. É ele quem nos lidera aqui. Então, ele nunca foi embora. Agora, quando for aqui uma terra regenerada, nós podemos dizer que verdadeiramente Jesus está na Terra, porque tudo aquilo que ele ensinou, toda a essência dele, vai estar presente na Terra. Então, mesmo que ele não volte fisicamente, eu não sei se ele vai voltar ou não fisicamente, se o ensinamento dele estiver aqui e for pregado por toda a população, então, de fato, ele estará entre nós, entendeu? Mesmo que não seja fisicamente. Agora, se ele vai reencarnar, se há essa necessidade, eu já não sei. Bom, o André, com relação a a esse período, ele vai, pelo que você está acreditando, pelo que você consultou, ele vai durar quanto tempo? O período de infecção? Correto. 2 anos. Porém, a gente está passando pela pior onda agora. Ele vai ser em ondas. Ele está passando agora pela pior onda. Aí vai dar uma melhorada. As pessoas vão voltar a trabalhar. Mas ao longo de 2 anos a gente vai conviver ainda com alguns retornos da doença. E vai ser assim até encontrar uma cura. Até que venha uma vacina, uma cura eficaz mesmo, que deixe a gente imune disso. Entendi. Mas, André, e essa história que eles falam que de dominação global, que isso aí foi solto por algum país, pela China, que eles falam, que isso aí é... Os conspiracionistas dizem que isso aí foi mal intencionado. Qual que é a sua teoria sobre isso? Olha, aí eu já não sei do ponto de vista espiritual. Eu perguntei sobre a China. E aí tudo que me foi dito foi uma psicografia, foi um parágrafo, um pouco mais de uma frase, dizendo que tudo tem o seu tempo e que há momentos em que se sobe e há momentos em que se desce. Então, dando a entender que a China, assim como ela parece se erguer muito agora por causa desse Covid, que está todo mundo, está um caos e a China está justamente crescendo em cima disso, né? Porque ela ficou livre, entre aspas, do Covid antes de todo mundo, por ter pego primeiro. Então, embora ela esteja crescendo agora, vai chegar um momento de queda para ela. Agora... Tudo isso que você está falando, você recebeu por psicografia? Sim, sim. Agora, a questão de eles terem planejado ou não, eu não sei. Agora, eu como ser humano acredito que possa ser sim. Eu acredito que eles possam ter planejado, talvez não lançar o vírus, porque não teriam como ter um controle de quantas pessoas iam ser contaminadas, como que isso ia se expandir. Poderia destruir a China inteira. Então seria muito arriscado achar que eles fizeram de propósito a contaminação. Mas que eles criaram o vírus, pode sim, podem se ter criado, porque o maior laboratório de que estuda virologia na China fica a quilômetros de Wuhan, né, que é onde teve o epicentro. Então é uma coincidência muito grande. Então, como ser humano, eu acho que pode ter tido algum tipo de planejamento, sim, para se criar o vírus, por algum motivo, talvez como uma arma química ou coisa assim, ou para fins de estudo, não sei, e alguma coisa, algum acidente fez com que liberasse o vírus para a população. Mas é aquilo, independente do que foi, é algo que vem a servir o bem. No fim, vai servir para a humanidade evoluir de alguma forma. Mas e nessa psicografia, o que é mais que foi falado para você, que você lembra? Números. Me foi falado números de pessoas que morreram e que a China não está revelando. Então, eu recebi na semana passada. O número de mortos que eu tinha na China era de 47 milhões de pessoas que já teriam morrido por conta de Covid, mas que a China não vai divulgar. Eu vi até há algum tempo atrás, deve ter umas 2 ou 3 semanas, aquele, o 4chan, né? Tinha lá uma galera fazendo um estudo, pegando contas de telefone e comparando e vendo o número de cancelamentos de contas de telefone nos últimos meses e fazendo uns gráficos nesse sentido, de comparar como se quantos CPFs cancelados, vamos dizer assim. Sim. Contratos que expiraram de forma abrupta. E eles chegaram numa conta de 22 milhões. Então, 22 milhões de documentos desapareceram. Porque contratos de telefonia na China foram cancelados. Então, eu já esperava que fosse mesmo um número da ordem de bilhões. E aí, nessa psicografia, me foi dito 47 milhões de pessoas. Caralho, André, então quer dizer que você recebeu uma informação do mundo de lá que ninguém tem? Sim, e de mais alguns países também. Teria 1 milhão na Coreia do Norte, já teria falecido. Nos Estados Unidos, na semana passada, estaria em torno de 90 mil pessoas. O último número oficial que eu vi foi 70 e poucos mil. Mas aí eu não prestei atenção se eram 70 e poucos mil infectados, 70 e poucos mil mortes. Mas o que acontece? Em países... Hoje eu estava vendo no Jornal Nacional lá, estava dando que a Inglaterra está cobertando números. Porque pela quantidade de mortos no período, comparado com a morte no período do ano passado, tem milhares de mortos a mais esse ano. Então a Inglaterra estaria jogando os números para baixo. E muitas vezes acontece também dos países não saberem, né, do que a pessoa morreu. Porque a pessoa pode morrer e nunca fazer o exame. E não saber, morreu de Covid. Ela pode ter uma grave falta de ar, o coração dela disparar e ela morrer por infarto. Mas ela estava com Covid. Se ela não fizer o exame, porque não tem para todo mundo, ela nunca vai saber, né? Então tem essa questão também. Agora tem as questões, né, de ditaduras, igual a Coreia do Norte, a China, Turkmenistão, que proibiu usar o termo coronavírus, então você não pode nem publicar lá o termo coronavírus. Entendi. E os números aí, você tem o número do Brasil que eles passaram? Não, eu só tenho que o número está diminuído. Mas é curioso porque o espírito que lida mais aqui com a minha família se mostrou surpreso. Disse que nem sabia que o Brasil ia ser alcançado pelo vírus. Sabia que esse ano teria uma epidemia no mundo, mas não sabia que todos os países iam ser alcançados. Então, pegou de surpresa. Agora, é natural imaginar, então, que no Brasil não vai ser como numa Itália da vida ou como nos Estados Unidos. Até porque o povo aqui tem uma imunidade muito mais alta, né? Então é difícil essas coisas. Eu, esses dias mesmo, eu tava com uma falta de ar danada, que eu tenho asma, e eu tô em casa aqui, eu não tô pegando poeira nem nada assim, mas eu fiquei com muita falta de ar. E meu pai também teve, minha irmã, eu não sei se a gente pegou alguma coisa, mas deve ter muita gente que pega e nunca fica sabendo. O brasileiro é muito forte, né? Quando tem miscigenação de povos, né? A gente pega a imunidade de todos esses povos que estão no nosso DNA. Enquanto que um povo que nunca se misturou, igual, não sei, o americano lá, que ele tem pouca mistura, só ali inglês, às vezes um francês na família e tal, ele tem pouca miscigenação no DNA. Então ele tem menos imunidade do que a gente. Aqui no Brasil a gente tem bem mais imunidade, né, por conta dessa miscigenação. Então, são vírus que o africano foi exposto, o europeu foi exposto de várias regiões, o asiático, o índio, e aí tá tudo isso no nosso DNA, enquanto não tá no DNA do restante da população do mundo. Entendi. E os espíritos falaram como é que vai ser esses 2 anos? Eles explicaram pra você? Olha, são 2 anos mais, um tanto difíceis. Eles não sabem dizer se a quarentena ela vai ir e voltar, porque isso depende de política. Depende do livre-arbítrio do líder político. É ele que vai escolher, o governador ou o prefeito, se vai ampliar a quarentena depois. Mas nós vamos ter ondas ao longo desses 2 anos. E que depois de 2 anos a gente já vai ter uma vacina. É a única coisa que me foi dita. Então, que não seria para me assustar, porque haveria uma sensação de controle da doença, mas a doença ia voltar em ondas. E aí as pessoas podem ficar um pouco nervosas com isso, mas vão ser ondas menores do que a atual e naturais para uma doença como essa, né? Até que se encontre. Perguntar não ofende, cara. Só uma pergunta. Se eu fizesse com os ouvintes aqui pra eles mandarem perguntas pros espíritos e tudo, você faria, cara? Você topava? Olha, se fossem poucas perguntas e se fossem perguntas assim, porque não adianta você perguntar sobre, sei lá, eu vou ficar rico, eu vou... Não, é pergunta idiota, não, pergunta séria. Agora, se forem perguntas sobre a humanidade ou sobre algo assim, política, pode mandar. Agora eu não tenho como saber se vai responder. Esse é o problema. Você topava uma loucura dessa? Ué, se quiser, pode mandar. Mas é, não sei. É porque eu sou meio pé atrás de mexer com espírito, André. Eu falo pros ouvintes aqui, eu sou meio pé atrás, cara. O de mexer com espírito é muito complicado, não é, cara? Não, mas é que aqui é porque depende muito da imagem que se tem. É, se você imaginar assim, aquele espírito que vai e faz você bater um tambor, e faz você botar uma cachaça não sei onde, e pra o espírito vir, você tem que cantar uma música, não sei o que lá, sabe? Então assusta, né? Porque é esquisito pra caramba. Você entra aqui no Rio, tem um mercadão de Madureira. Lá é uma loucura, porque lá vende de tudo. Vende artigo de festa, vende salgado, vende tudo. Aí você tá andando tranquilamente, assim, num corredor. E Madureira tem muito macumbeiro, né? Aí você vira um corredor, assim, e tem uma estátua de 2 metros de altura de Zé Pilintra olhando pra você, assim, uma estátua hiperreal. Aí você olha aquilo e não vai ter medo, vai, o troço é feio pra caramba. Mas não mexe com essas coisas, não. Eu aqui trouxe um ouvinte aqui. Psicografia, tudo muito calmo, muito tranquilo. E são conversas mesmo. A gente fala e é feita a psicografia pra gente como numa conversa, como se fosse uma tia me mandando uma mensagem. Eu falo assim porque ela se orienta como feminino, né? No gênero feminino. O espírito, ele não tem sexo, mas ele escolhe o gênero que melhor combina com ele. E aí se manifesta como um espírito de gênero feminino. E aí parece uma tia me mandando uma carta. Fala comigo com todo carinho, com toda atenção. Então é muito diferente, né? De um cara lá com o olho virado pra trás e fumando um charuto. Tablo Ouija, essas coisas não prestam, né, André? Isso eu recomendo pra ninguém mexer com isso, cara. Tablo Ouija... Não, Ouija... deve mexer com isso, porque o espírito que vai atender você ali, com certeza é um espírito que tá ali no ambiente, que é um espírito materialista, porque se não fosse materialista, não teria por que ele tá ali desfrutando de um ambiente material. Se ele tá aqui no ambiente material... é porque ele é materialista, então ele é um espírito, no mínimo, não é bom. Agora, pode também ser muito ruim, então você não deve abrir essa porta. Entendi. A psicografia é diferente, é um médium específico que faz sempre, e aí num horário definido, é bem diferente. Ô André, agora com a questão do vocês não estão podendo mais fazer encontros religiosos, nada, como é que está sendo para você exercer sua espiritualidade? Então, eu não vou com frequência em centros espíritas, eu vou geralmente para assistir uma palestra ou coisa assim, mas é até meio raro ir, não vou muito. A gente tem o objetivo de abrir um núcleo espírita. Só que ainda não foi nos dito, abram o núcleo, entendeu? Então a gente se preocupa com a escola, que a escola é até um meio da gente ter dinheiro para poder fazer tudo isso. Porque a ideia da escola, ela veio justamente dos espíritos, de abrir uma escola para ter renda e poder custear esse núcleo espírita sem precisar de doação. Então, porque quando a gente precisa de doação, a gente... tem meta para bater. E quando tem meta para bater é um problema, porque aí você tem aquele aluguel que você tem que pagar todo mês, você tem aquela conta de luz que tem que pagar todo mês, e você não tem de onde tirar, e você começa a pedir, aí a arrecadação cai, aí você inventa uma coisa para ganhar mais, e assim que o negócio vai se desvirtuando, entendeu? Então a ideia é a gente ter dinheiro desde o início para poder custear. A única coisa que a gente faz... são as reuniões de cura espiritual, de cirurgia espiritual, sabe? Uma vez por mês. Mas aí nesse período de Covid não tá podendo fazer. Aí a gente não faz. Quando puder fazer, aí a gente pendura umas faixas em algumas ruas para informar as pessoas que tá tendo, dia tal, em tal lugar, tal hora. Aí a pessoa vai. Ô André, sobre a carta que você recebeu informando sobre a quarentena e tal, que mais que foi falado pra você? É mais nesse sentido mesmo. de que é uma preparação para que a Terra ela mude do estado atual que ela está, de um mundo de provas, de expiações, um mundo onde tem mesmo injustiça, e que a injustiça é necessária para a gente aprender e para a gente crescer espiritualmente. A Terra está para mudar isso e ir para um mundo em regeneração. E para isso, as almas que não estão ainda habilitadas a viver num mundo em regeneração, elas têm que ser desconectadas da Terra para ir para um outro mundo que esteja nesse nível delas. Entende? Entendo, entendo. E aí elas precisam encarnar de novo nesses mundos, para que esse mundo aqui evolua. Então, é claro que não é um processo imediato, né? Mas é um processo que está sendo acelerado. Então, você pode esperar que daqui a uns 100 anos a Terra já vai ser um mundo em regeneração. Então, os nossos filhos e netos, eles talvez já vejam isso. Mas para isso acontecer, tem que haver essa desconexão e essa oportunidade das pessoas melhorarem. Porque a questão é justamente essa, é dar a oportunidade das pessoas perceberem o distanciamento que elas estão vivendo. E aí elas se reaproximam das pessoas e percebem essa necessidade de reaproximação, de liberar perdão, de pedir perdão, se aproximar das pessoas de novo. E assim, o Covid é só o primeiro dos problemas, ainda vão vir muitos problemas. Para tudo isso acontecer, a nossa política ela tem que mudar muito, o nosso sistema monetário ele tem que mudar muito. E ele só muda sob pressão. Essas mudanças só acontecem sob pressão. Então vai haver ainda alguns problemas ainda para a gente lidar. E tem que ter calma e entender que nada foge do controle, nada é para destruir o ser humano, e nada é porque o ser humano não presta, não é nada disso. Tudo serve ao bem, tudo tem seu lugar, tudo tá certo. Tudo vai ajudar. Então, se tivesse que dar um recado pros ouvintes, você diria que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Já tá tudo bem. É que a gente é muito catastrofista. O ser humano não é bem o ser humano, né? Alguns grupos, eles tendem a botar o ser humano como causador de todos os problemas. Então, olha, tá quente porque você tá errado. Você tá, sei lá, acelerando demais seu carro. Então, por isso que tá quente, ó. Tá liberando CO2 na atmosfera. Você também só consome, você não quer saber de nada. Então, isso aprisiona o ser humano numa vibe muito negativa. De que o ser humano é culpado de tudo, de que o ser humano não presta, de que o ser humano é um ser ruim pro planeta Terra. E quando na verdade não é isso que a gente tem que alimentar nas pessoas, a gente tem que alimentar justamente a capacidade que o ser humano tem de fazer o bem, de melhorar, de olhar para uma coisa e ver como ela pode ser feita de uma forma melhor. O ser humano é o único ser no planeta Terra que pode fazer isso. Que pode parar de fazer uma coisa ruim e começar a fazer ela de outro jeito. Nenhum outro animal aqui na Terra pode fazer isso, só o ser humano. O ser humano tem uma qualidade incrível, a gente tem que perceber isso. A gente não pode deixar se aprisionar, porque é isso que os líderes de governo, líderes bancários do mundo, eles querem da gente. Que a gente se vitimize, que a gente se rebaixe, que a gente brigue homem contra mulher, preto contra branco. Sempre dividindo as pessoas, sempre botando o ser humano como uma coisa negativa, porque a humanidade não pode sair da gente. Você nunca vai deixar de ser ser humano. Então você nunca vai deixar de ser ruim. Se você nunca vai deixar de ser ruim, então você tem que ficar quieto na sua e deixar eu governar. Porque eu sei o que é melhor para sua vida. Entendeu? Essa é o que eles colocam na nossa cabeça de forma inconsciente. De que a gente precisa dessas lideranças, porque senão a gente só vai fazer besteira. Se não tiver um controle sobre cada um, então um vai matar o outro, porque o ser humano só faz coisa ruim, o ser humano só faz besteira. Se não tiver uma lei para impedir o ser humano de fazer tal coisa, ele só vai fazer coisa errada. Então aí causa o que a gente vê aí, por exemplo, na Alemanha, que tem limite de velocidade em algumas vias. E olha que era um país que era conhecido por não ter limite de velocidade, né? Verdade, mas, lá era livre. É, nas autobahns, né? Mas tem já via lá que tem limite de velocidade por causa de poluição. Porque se você acelerar menos, você emite menos CO2, olha só. Então é uma forma de sempre, tudo que o ser humano faz, ele tá prejudicando o mundo de alguma forma. E isso aprisiona muito a mente humana. Não, isso eu concordo com você. Eu acho isso, esse ponto eu concordo 100% com você. Eu noto, André, a maldade dessas pessoas. Isso aí eu concordo 100%. Tudo que você falou. Essa parte eu concordo 100%. André, eles têm uma maldade. Faz um comentário, por favor, sobre isso. Você já viu que tem tinha um vídeo, inclusive, sobre isso. Eu já comentei aqui. Chamava Ódio aos Humanos. Ele mostrava como que esse pessoal vegano, não sei a sua opinião sobre esse povo, mas esse pessoal vegano, esse pessoal protetor dos animais, o ódio que eles têm de ser humano, tudo que o ser humano faz normal, coisas comuns, eles têm ódio. Ódio. Então parece que, na verdade, parece que reverte-se um ódio ao ser humano. É aquela história de eu amo mais os animais do que o ser humano. Isso é perigoso, porque você acaba tornando um ser humano, uma pessoa que toma ódio do seu similar. Então, às vezes, a pessoa faz uma coisa comum, né? Uhum. Pegar o carro, dirigir, coisas comuns, eles têm ódio. Comer carne, eles têm ódio. Sim. Isso é muito estranho, André. Essa questão de comer carne, por exemplo, tem muito espírita que fala que a gente não deve, né? Mas, meu Deus, o ser humano no atual estado de evolução que ele está, ele precisa da proteína. Então Deus, ele não faz nada imperfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Deus nos fez para comer a carne também, assim como também temos que comer a verdura. Não somos carnívoros, né? Mas não há pecado nenhum em comer a carne. E realmente há essa pregação de conflito, né? Então o vegano, ele odeia o ser humano porque ele mata os animais. Aí vira, é quase como uma doença. Psicológica, porque o cara, ele começa a odiar, ele começa a empregar mesmo ódio naquilo, ele começa a botar todas as frustrações dele em cima daquilo, então ele começa a virar um xiita de veganismo, xiita de comer carne, né, contra comer carne de qualquer forma. Certo. E isso vai para outras coisas também, vai para ideologia de gênero, né? São momentos assim em que a humanidade, ela se coloca em doenças psicológicas mesmo, em motivações loucas para se odiar alguém, que não são muito diferentes das motivações que existiam antigamente para se odiar um negro, para se escravizar um negro. Não é muito diferente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque são coisas que fazem a humanidade regredir mesmo. E nos aprisionam, de certo modo. Porque enquanto a gente está aqui preocupado se o fulano come carne, se o Beltrano apoia que fulano troque de sexo ou não, enquanto a gente está fazendo essas brigas, enquanto a gente, sei lá, faz uma passeata para dar um beijo gay na frente de um deputado evangélico, só para, sei lá, para lacrar, enquanto a gente fica ocupado com isso, tem líderes mundiais aí pegando nosso dinheiro, manipulando como quer, causando guerras, financiando conflitos de todo tipo. Então a gente tem que ter mais atenção nisso, mais amor ao outro. Entendo. Ô André, e com questão agora, mudando totalmente o assunto, você tá com a sua filhinha e tudo, como é que você tá fazendo essa quarentena? Você tá mantendo ela em casa? Como é que você tá fazendo? Eu não te contei não, né? Eu separei, cara. Não, então, isso eu sei, mas como você tá fazendo com a menina? Eu fui ver durante a quarentena duas vezes. Não vi mais, porque eu não sei se eu tô com alguma coisa ou coisa assim, então eu não tô vendo. Esses dias foi aniversário dela, dia 17. Ela fez um aninho, aí eu fui lá, visitei. Ela mora aqui perto ainda, a mãe tá um pouco mais tranquila do que era antes, né? Então, tá dando agora pra visitar e tal. E ela tá até lá na escola agora. Ela tá no berçário. Agora na quarentena o berçário tá fechado, né? Mas agora ela vai lá e quando tá funcionando normal a escola, aí eu vejo todo dia. Porque aí eu vou dar uma idazinha ali no berçário, vejo, porque é tudo pertinho, né? Aí eu vou ali no berçário, pego ela um pouquinho. Então tá dando pra conviver mais. Agora, nesse período de quarentena, ela tá lá na casa da mãe dela. Aí eu não vou muito não, pra não expor muito também. Aqui no Rio o negócio tá meio complicado. Mesmo que não, assim, não tanto, eu acho que o comércio deveria já ter voltado a funcionar. Mas se eu ficar indo lá também daqui a pouco, ela tossir, a culpa vai ser minha. Então, ai, ai, ai. Eu fico um pouco aqui, aí eu ligo, pergunto como tá. Mas, claro, né, não quero passar nada pra minha filha, mas também tem isso da mãe. Qualquer coisa vai falar que eu que passei, então. Mas a mãe não paciência. Fica atrapalhando, não. Então, tem que ter muita paciência, sabe? Tem que ter muita habilidade, assim, com as pessoas pra momentos como esse, cara. Pra poder ter uma filha e você continuar vendo ela em paz. Você tem que saber lidar demais, cara, com a sua ex. Porque é muito difícil. Então, assim, eu tenho que ter todo esse jogo de cintura. Então, já tô vendo que se ela ficar gripada, por exemplo, a culpa vai ser minha. Eu fui lá no meio da quarentena. Então eu tenho que tentar não ir ou ir o menos possível, mas ter informação da minha filha ainda, mostrar que eu tô perto. Então é difícil, tem que saber, tem que estar sempre dosando as coisas, né? Você nunca pode relaxar. Porque quando relaxa é que acontece o problema. Mas é, se relaxar já era, cara. Entendi. Bom, André, eu acho que é isso, cara. Ficou faltando alguma coisa? Não, acho que é isso. Só precisa manter a calma, é um momento de dificuldade, sim. Mas que tá dentro do planejamento e que a humanidade vai passar por isso, vai vencer isso. E, aliás, tinha uma outra coisa na psicografia. Talvez eu não devesse dizer, mas eu vou dizer. Posso? Por favor. É, só mais um detalhe. É, geralmente, em momentos como esse, pessoas relevantes na sociedade, elas partem. Isso faz com que as pessoas despertem mais para aquilo que está acontecendo. Infelizmente, ainda na nossa sociedade ainda tem isso, né? Tem pessoas que têm um peso maior na sociedade do que outras. Certo. Então, quando eu falo que o meu vizinho morreu é uma coisa, quando eu falo que o Silvio Santos morreu é outra. Certo. Então, pessoas com essas missões de serem famosas e tal, elas já vêm muitas vezes com planejamentos de quando a missão delas acaba. Porque ela acaba de uma forma que deixa um recado para a sociedade. Nesse Covid, para que ele atinja o psicológico da sociedade, vai acontecer alguns desligamentos de pessoas importantes da sociedade aqui no Brasil. Isso vai acontecer no mundo todo, mas eu tenho informação do que vai acontecer aqui no Brasil. Então, um cantor, 3 comunicadores e tem mais um. É um cantor, 3 comunicadores e um ex-presidente vão partir esse ano. Caramba, cara, sério? Sim, eu só não sei o nome, até o espírito que me disse também não sabe, mas sabe que já está determinado isso. É uma forma de atingir as pessoas, de fazer as pessoas perceberem a importância desse vírus e como que isso tem que ser bem observado e respeitado, né? Esse momento, um momento muito importante para a evolução da humanidade, então isso vai ter que acontecer. Pra dar um baque na sociedade. Bom, então os ouvintes agora estão preparados aí, ouvintes. É isso. Bom, André, você poderia dar um último recado pros ouvintes agora, só pra gente fechar? Gente, é só isso mesmo. Acho que já falamos tudo aqui. Uma coisa, Hernani, talvez eu faça um podcast. Opa, não, eu vou divulgar aqui. Eu não sei ainda, cara, porque o difícil é ter assunto pra falar. Eu não sei como é que tu faz, cara. Você é um dos melhores comunicadores que eu conheço, sabia? Sério. Muito obrigado. É sério, cara, porque você é um cara que consegue manter a relevância sempre. Ah, isso é difícil. Que pode, né? É isso aí. Então eu não sei se eu estou nesse nível. Ué, os próprios ouvintes já podem dizer se anima. Eu tô pensando em fazer, sim. Eu tô pensando em fazer desde que eu te conheci, lembra? Eu lembro, falar, eu falei pra você criar um Spiritcast. Aí eu fiquei, pô, não sei, vou fazer. Eu tô pensando em fazer. E, cara, eu já te conheço há bastante tempo, hein? Eu não tinha noção que era muito tempo, não. Desde 2017. Eu fui olhar aqui a última conversa, a última participação minha. Foi 2018, cara. Olha quanto tempo já. Inclusive, nós trouxemos sua história aqui na íntegra. Realmente. Até esses dias eu passei pra uma amiga minha. Ela tava falando que eu ouvia podcast. Pô, tem um podcast incrível. E você... ainda... Só que ela é feministinha, né? Aí eu passei de sacanagem, cara. Ixi, eu falei, ouve aí e depois ouve os outros episódios aí. Aí até agora ela não falou comigo, não sei o que aconteceu. Mas, ouvinte, se vocês animarem do André criar um podcast, já deixa mensagem, deixa nos comentários do vídeo do YouTube pra o André ter um feedback. Que aí já me anima. Já, cara, anima você, ué. Ainda mais nessa quarentena, ó, viu como é que o ser humano evolui? Talvez eu evolua e faça um podcast. É uma boa. Mas é isso aí, cara. E você, ouvinte, não fique nervoso com isso. O nervosismo é o que faz você ficar mais vulnerável a esse vírus. Então mantenha a calma, a paciência. E o coração leve, se você tem algum problema aí que você sente que tem que resolver, mesmo que não seja culpa sua, muitas vezes é assim, né? Às vezes não é nossa culpa, mas a gente tem a oportunidade de resolver. Porque sabe que o outro não vai dar o braço a torcer, e eu sei que às vezes é ruim, porque isso bate de frente um pouco até com a masculinidade nossa, né? De, poxa, então eu vou lá, vou ser frouxo de ir lá atrás e resolver, mas é melhor. Porque é menos um conflito, sabe? E às vezes isso é o que a pessoa tá precisando também para seguir em frente e você nem sabe. Às vezes aquilo tá travando ela e ela não tem força para resolver. Se você procurar ela lá e resolver por ela e dar o primeiro passo, não é resolver por ela, mas dar o primeiro passo, dar esse empurrão, talvez ela se resolva. E você, quando perceber isso, cara, você vai ficar muito feliz pelo bem que você fez. Então, procurem pensar nisso. Se tem alguma coisa a resolver, resolva. Mesmo que você não seja o culpado. Sabe, às vezes acontece coisas assim há tanto tempo atrás e as pessoas ficam remoendo aquilo e comentando. Aí tem um Natal e a pessoa vai lá e comenta. Ah, lembra que fulano fez não sei o quê. Sabe? Resolve esses problemas. É isso que te deixa vulnerável. É isso que diminui a sua energia. É isso que te faz ser atingido por esse tipo de coisa, como o Covid, ou até qualquer outra doença. Qualquer doença atinge a gente nesses momentos, porque a preocupação, por exemplo, ela baixa a imunidade. Você está estressado em período de estresse, você fica doente mais fácil. Isso é comprovado cientificamente. Então, resolva esses problemas do seu coração, dá a oportunidade para que os outros resolvam os problemas que possam ter com você, e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem disso aí, vai tirar um grande aprendizado desse momento difícil que a gente está passando. E, André, o negócio das perguntas, se eu fizer, eu te mando, você vê o que você consegue de resposta? Você topa a gente fazer? Pode ser até para o especial de aniversário? Pode. Eu não sei quantas eu vou conseguir responder. Alguma coisa eu devo conseguir, sim. Mas eu não sei quantas, até porque tem questão de autorização, de poder falar ou não, porque às vezes o ouvinte que fez a pergunta, ele pode receber aquela resposta, mas todo mundo não. Então tudo isso é pesado, né? E aí eu não posso responder pela espiritualidade, eu não sei, mas pode mandar pergunta sim. Fazer a pergunta eu vou. Combinado. É isso aí, André, é isso aí, ouvintes, e falou! Despede, Asno! We'll be right back.